Começa agora o Quadrincast. Batman! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, tropeiros! Estamos aqui para mais um Quadrincast, depois da maratona que tivemos em abril, que vamos falar de marcas e designs nos quadrinhos, amigo. Isso aí, chamamos aqui especialistas no assunto, né? Algum nem tanto, que você já conhece, mas pessoas de garbo e elegância para falar disso. E vamos falar quais são as vantagens e desvantagens de você ter uma marca boa, um design bom, como isso faz diferença num personagem, numa história e qual é o conceito disso tudo. Lembrando que meu nome é André Facas e, na boa, meu sobrenome é minha marca. Aqui é Léo Spy e eu ainda não tenho uma franquia. Aqui é o Luiz Garavello e a pior marca nos quadrinhos é aquela do copo de Nescau que você deixou em cima da sua revista. Aqui é Voltão e esse S não é um S, significa esperança. Aqui é o Paulo F. Crocum, meu nome é horrível, e eu aprendi a ler logotipo de história em quadrinho antes de aprender a ler. E é isso aí, estamos aqui com o pessoal da 42 Brand Studio para falar de marcas de quadrinhos, mas primeiro vamos à leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Saudações, tropeiros! Mais uma leitura de e-mails que, na verdade, tá virando sessão institucional. Cada vez mais temos recadinhos para falar, mensagens do coração, mensagens bonitas para você. Então, para gravarmos essa leitura de e-mails, estou aqui com ele. Já recebeu uma ligação do Guinness Book para, né, para sair como recordista de gravação de e-mails, não só do Quadrincast, da podosfera toda já, Ricardo Sorvillo. Inclusive, eu estou com um fiscal aqui do meu lado acompanhando para provar que eu vou ser recordista desse negócio. Ah, isso aí, então, mas muito bom. É tipo aqueles fiscal que fica do lado do apresentador quando tem sorteio de carta, que joga carta para cima, assim. É, aqueles fiscal, auditor da White Price Waterhouse, que não serve para picas, né? Mas é. Fica esse cara aí do lado do Ricardo, né? Inclusive, a família dele tá achando um senhor, pouco estranho. O senhor quer uma água? Não. Pô, melhor do lado do que atrás, né? Ele tá meio sério aqui do meu lado. A família tá estranhando um pouco essa visita do cara. Estou aqui com ele também, com ele, o rei da marca do gado, o rei do gado da ilha de Florianópolis, Walter Stodic. Opa, beleza? Sendo conhecido como Walter Flores. Isso aí. O nosso design de plantão. E aí, vida de gado. Ô, moço, você mexe com Photoshop? Photoshop, Corel. Então estamos aqui. Vocês devem estar sentindo um pouco de falta da leitura de e-mails, porque não sei se alguém reparou. Estamos há 3 programas sem fazer leitura de e-mails. Estamos devendo no carnê do baú. O carnê não está em dia, então se fôssemos sorteados por Silvio Santos, não ganharíamos. Então estamos aqui para colocar a conta em dia com vocês, ouvintes, que dão o seu feedback no nosso site, quadrincast.com.br ou quadrim.com.br, tantofas, com aquele filósofo, no Facebook, /quadrincast, ou no nosso novo Twitter, @quadrim. Mas primeiro nós temos que fazer um anúncio. Tambores, por favor. O anúncio é do vencedor da promoção da camiseta Ten Rings. Se você não sabe o que é camiseta Ten Rings, são os 10 anéis, a organização do Mandarim. Ah, pegadinha do malandro! Esperava nos filmes do Homem de Ferro, que não sei se vocês lembram, a organização aparece no Homem de Ferro 1. Então, meu amigo Ricardo Sorvillo, o auditor aí do seu lado, aproveita que ele tá aí do seu lado auditando, audito sorteio aí também. É, exatamente. E, bom, se você não conhece a camiseta, não viu a camiseta, vai lá no nosso site, lá embaixo tem a nossa lojinha, tem os links lá pro site da Fiction, tem as camisetas, todas as nossas 4 camisetas e essa que é lançamento, né? Camiseta linda pra caramba. Se você não ganhou, você vai poder comprar lá. E, né, a nossa promoção tinha uma pergunta lá no nosso cast, né, no cast do dossiê do Homem de Ferro, né, tinha uma pergunta lá sobre os 10 Anéis do Mandarim. Alguns dos nossos ouvintes lá responderam, né, E dentre os que responderam corretamente, né, teve um sorteio e o sorteado foi o Éder Cardoso Santana. Palmas para ele. Éder, você aguarde o nosso contato aí e depois manda uma foto com a camisa pra gente colocar aí no site, no Facebook, pra todo mundo ver que você ganhou a camisa de verdade, certo? Por favor, gente, vocês que aí estão aí com produtos Quadrincast, mandem pra gente que a gente publica com o maior prazer. E não são vencedores, né? Exato, você aí que comprou a sua camiseta da Quadrim, lá no site da Fiction Corporation, quiser mandar aí você o seu orgulho de ter um produto Quadrim, manda pra gente que a gente publica, com o maior prazer e sem cobrar nada por isso. Então vamos falar aqui, agora temos o vencedor, o Éder tá felizão lá com a camisa dele. Temos os destaques desse período aí no site, tivemos dois destaques grandes. Como vocês bem sabem, tivemos dois casts sobre o Homem de Ferro. O nosso Quadrincast 46, dossiê Homem de Ferro, como já sabe, já tradicional dossiê dos personagens que vão pro cinema. E o Quadrim comenta sobre Homem de Ferro 3. Mas não foi só isso, o Quadrincast fez uma semana temática do Sr. Tony Stark. Tivemos aí Top Quadrim, tivemos aí matérias falando da evolução do Homem de Ferro, do começo dele até chegar no Robert Downey Jr., o Top Quadrim de novo falando das armaduras do Homem de Ferro, algumas colunas falando do Homem de Ferro também. Então, pra você conferir todo esse conteúdo, você vai lá no quadrim.com.br, acesse lá, digita lá na busca Homem de Ferro, que o sistema do tag vai achar todas as matérias pra você. Também nós participamos de um evento no dia 11 de maio, não é isso mesmo, Ricardo? Você que estava lá também. É isso aí, dia 11 de maio, foi no sábado agora, né? A gente teve lá na Devir, lendária Devir, e teve um debate muito divertido lá, muito bacana sobre Vingadores vs X-Men, que tá saindo no Brasil, né? Começou a sair no Brasil agora, né? A número 1 acabou de sair, né? A gente participou lá, né? Com o pessoal do Cruzador Fantasma, da Marvel 616, do Terra Zero, Votação em Debate, que é do Marvel 616, né? Exato, é um subgrupo, e com a presença do Rogério Saladino. Exatamente. O editor da Marvel na Panini, né? Que é também um dos autores da Tormenta, né? Aquele aí. RPG famosíssimo no Brasil, que é Orgulho Nacional. E tinha mais uns 70 malucos ouvindo a gente falar bobagem lá, né? Exato, assim, foi praticamente um podcast ao vivo, né, cara? É, foi um barato, a gente deu risada pra cacete, muita bobagem e também muita discussão legal, né? Falando sobre a saga, as origens dessa saga, falamos muito de Dinastia M, falamos muito de Guerra Messiânica, falamos muito de Segundo Advento. Então, assim, foi um papo bem aberto em relação à Marvel, né? Que você falando de Vingadores X-Men, você tá falando praticamente de 89% da Marvel. E o resto sendo bucha. E assim, foi bem divertido, foi bem legal. Eu tive a oportunidade de participar da mesa. E foi muito bacana, inclusive os papos que não foram pro microfone. E muitos prêmios também, né? Acho que todo mundo saiu com prêmio lá. Exatamente. Quem não foi, quem poderia ter ido, quem era de São Paulo e não foi, porque preferiu ficar em casa coçando a perica, perdeu. Por que perdeu? Porque a Panini deu para todos os presentes ali uma edição de Vingadores X-Men 1 na faixa 0800, é, mais um bonezinho ou uma camiseta do evento das Vingadores X-Men, né? E também Quadrincast abriu a mão e sorteou lá para os presentes uma camiseta do Ten Rings, que nós acabamos aqui de sortear para o nosso amigo Éder, e uma camisa folclórica favorita de Leandro Laurentino, que é Cyclops Was Right. Certo? Então assim, ganhar, o pessoal ganhou ali na hora, foi bem divertido, foi bem bacana. Eu espero que tenha mais. É isso aí. Inclusive tem um post no site, né, com fotos do evento. Então se você não viu, quer dar uma olhada pra ter uma ideia de como foi, vai ter foto de quem ganhou camiseta nossa lá, uma foto do pessoal que participou, dá uma olhada lá no post que tá bem legal. E se você quiser saber um pouco mais da saga, você também pode consultar o Quadrincast, né? Tivemos um Quadrincast em novembro do ano passado falando de AVX, quando saiu nos Estados Unidos. Tá recheado de spoilers. Também temos a resenha da edição 0 e da reedição 1, já online no site. Se você digitar lá Vingadores ou digitar X-Men, você vai achar as resenhas e os podcasts. Então vamos lá para a leitura das nossas missivas. Como nós temos bastante assunto, eu vou chamar meu amigo Walter para começar. Opa. Walter, vamos lá então. Relembre, refresca a minha memória. Nós vamos começar pelo Quadrincast 45 de Cavaleiros do Zodíaco, parte 2, é isso mesmo? Isso aí, falando sobre a saga de Asgard e Poseidon. primeiro comentário, que é do Diego Miyabi, onde ele pega e fala, ele faz duas correções sobre o que foi falado no podcast. Chama o Chewbacca, meu filho. Chewbacca aí pra gente. Ele começa falando que a Aurora Boreal não é mais gelado que o Zero Absoluto. É próximo do Zero Absoluto. Tá, peraí, se o Zero Absoluto é absoluto, é absoluto. É, isso aí qualquer pessoa que estudou física no segundo grau sabe, né? Não sei, posso estar enganado. E ele fala que no final da luta de Ikki versus Canon, ou Canon... Por isso nós estamos falando que é Canon, que japonês é Canon, não é Canon. O Ikki reconhece que o Canon é do mesmo nível do Saga. O Ikki deu uma crescida, né? Porque ele deu uma porrada no Saga, no Canon linda, que ele não dá no Saga. Ah, você vê que o Ikki deu uma melhoradinha, né? Onde que ele dá ou deixa de dar, daí é com vocês. É, e ele também termina falando que ficou muito bom o podcast, que só falta a parte 3 com Hades, e é isso aí. Aí a gente tem um cara que discorda dele, né? Os caras discordam. Então temos aqui um ouvinte, o Rafael Taira. Rafael Taira, ele diz a seguinte missiva: olá, pessoas do Quadrincast. Você vê que a fama de gaúcho aqui tá bem forte. O cara chama nem a gente. E aí, pessoal? Não, é pessoas. Bom, tá bom, tá bom. Nós já estamos na categoria de pessoas, já tá bom. Você era animal, né? É verdade. É, porra, eu acho que tá bom. Vento, né, velho? Eu acho que tá bom, acho que nós estamos progredindo. Ele fala assim: olá, pessoas do Quadrincast. O cast vocês ficou bem legal pelos argumentos e pela articulação da pauta. Muito obrigado. Conseguindo explicar bem a relação da saga de Asgard, Blue Warriors e o filme do Durval. Durval, pra mim, é zagueiro do Santos, fez gol no meu time ontem. Da saga de Asgard, os meus favoritos eram o Mimi e o Siegfried. Hoje em dia, até tem um boneco do Siegfried. Mas ele é um pouco diferente do anime, pois a armadura é cor de bronze e não azulada. Aí zoou. É chinês isso aí, hein? Aí zoou, porque o legal era que as armaduras escuras. Tá? Não lembrava tanto da atuação do Kiki, só lembrava que ele ficava carregando a armadura de Libra pra um lado e pro outro. É motoboy, né, cara? A gente comeu gosto. Pegador de pizza. Pegador de pizza. O cast de vocês conseguiu ficar engraçado e bem claro. Que bom, né? Porque é som. Né? Ficasse escuro, não sei. Mal posso esperar pelas próximas partes. Já ouvi a primeira parte, que saiu no ano passado. Pelo que tem de conteúdo de Cavaleiros do Zodíaco para vocês, dá para vocês fazerem de 6 a 10 partes. Resumindo, é assunto que não acaba mais. Aí já entrou em conflito com o amiguinho, né? O amiguinho falou que faz a terceira e finaliza, pelo amor de Deus. O Uriah falou: não, não, faz aí de 6 a 10 partes. O cara... Imagina se fosse sobre X-Men, hein? Vai virar o Zodicast, velho. Rafael, fica tranquilo que vamos ter aí... Vamos finalizar, pelo menos de Hades vai ser feito um próximo podcast. Sem dúvida, mais de 10 partes. Você tá exagerando um pouquinho, né, amigo? É, a gente quer falar demais mangás, mais animes aí, né? A gente tá devendo aí Dragon Ball, tá devendo Akira, tá devendo aí uma série de animes e mangás famosos, One Piece... Que a gente precisa falar e o Cavaleiros do Zodíaco não dá pra. Não é exclusivo, né? E os vários rentais também, né? Exato, pô, rentais. Pronto, entrou na putaria. Pronto. Aguarde, né? Quadrinhos Eróticos, parte 2, The Hentai Edition. E é isso aí. Meu amigo Ricardo Sorvillo. Sim. Chegamos ao Quadrincast 46, o dossiê Homem de Ferro. Opa. O que você tem a me dizer disso? Então, tivemos comentário aqui do Cláudio Boaventura, né? Aventura é boa, né, velho? Sinal que... É. Não tá tudo dando certo, tá ganhando XP, a aventura tá legal. Então ele fala aqui que algumas coisas que a gente falou sobre a armadura, lembrou do que aconteceu também com o simbionte do Homem-Aranha. O que a gente falou que lembrou do simbionte do Homem-Aranha? Ah, porque é a roupa que virou do mal. Ah, é daquela armadura inteligente? É, da armadura inteligente. A roupa virou do mal, tal. Tony Stark fazendo merda, né? Achou bonito... A armadura ficar inteligente sozinha, depois ela, obviamente, ela virou do mal. Bem parecido com o simbionte. Cara, eu fico imaginando, se a gente traz isso pro nosso dia a dia. Imagina, você comprou uma camisa, e você usa essa camisa e tal, e a camisa começa a andar sozinha, cara. É a camiseta do Ciclope, do Laurentino, isso? Eu ia falar isso. Bom, continuando, aqui ele fala que sobre a Bárbara Gordon, até o merda do Kyle Rayner... Tem gente que vai discordar vai ter de briga, você vai também, ter briga. Já conseguiu fazer um aleijado andar dando um pouco de energia. Só existem o Dr. Xavier e a Oráculo pra fazer cota mesmo, pelo visto. Ó, o Dr. Xavier, ele já voltou a andar, já virou paralítico umas 10 vezes, então nem conta mais. E a Oráculo também, meu, já tá andando de novo. É um milagre, Jesus! Esse Dr. Xavier. É verdade, né? Eu conheço três pessoas da família Xavier. Charles Xavier, professor Xavier. É o professor. Chico Xavier, né? Obviamente. E o óleo de fígado Xavier. Esse né? Doutor deve ser o proctologista dele, sei lá. Sei. Tio Clayton Xavier, que jogava no Palmeiras também. É, né? Tio Clayton Xavier. Família Xavier crescendo cada vez mais. Também o João Marcos Silva, ele fala que gostou muito do cast e que acabamos de ganhar mais um ouvinte. Uhul! Uhul! É, e ele só fala que seria legal da próxima vez a gente fazer um dossiê do Justiceiro, que na opinião é um personagem muito foda, só que é mal explorado pela Marvel. Ele agradece e até a próxima, esperando aí o próximo podcast. Verdade, concordamos bastante que o Justiceiro é um personagem muito foda. E concordo também que ele é muito mal explorado pela Marvel. Mas a quadrinha explorou muito bem com o Henrique escrevendo, hein? É verdade. O fanfic do Justiceiro, além de ser um dos mais longevos. Olha que bonito, longevo. Peraí, deixa eu anotar aqui. Não são mais longevos, é muito, é uma qualidade muito legal. Assim. Então, mas a gente vai falar um pouco mais disso aí em futuros podcasts. Sobre fanfic, sobre essas coisas que eu acho que vale a pena. O Justiceiro, ele é assim, ele é muito legal, mas ele não é um personagem meio de samba de nota, uma nota só, né, cara? Porque ele vai lá e mata os vilões dele. Tá, né? E tem que matar os dos outros também, né? Porque não tem outros. Mais. Não é, não pode soltar ele no universo Marvel, porque vai lá e mata o Dr. Destino. Acabou o Dr. Destino. Então, mas o Justiceiro é bem legal, e assim que surgir a oportunidade, a gente vai fazer um dossiê dele também. Mas eu recomendo você ler a fase do Gartienes, que é bem bacana. E vamos lá falar com o nosso amigo Everardo Feres, também conhecido como Feroz. Uau! Gato de arranha. Isso é uma bichona! Arraia. O Arraia, ele tá falando que... Ele acredita que estão falando do Walter Newell. Não foi. Não, o Walter, né? O seu xará. Que ele é de setembro de 67. Apareceu no Tales of Astonish, 95. Que ele possui uma armadura, entre aspas, que garante pra ele força, resistência... capacidade de nadar muito rápido e suprimento de oxigênio. E aí ele plana como uma asa delta e gera raios elétricos. Também ele é um gênio, tendo PhD em oceanologia. Além de ser um oceanógrafo experiente e excelente inventor de equipamento subaquático. Cara, desculpa. A gente tem o Namor, a gente tem o Aquaman, a gente tem todos os associados desses dois personagens e a gente tem o Laboratório Submarino. Você quer que eu lembre do Arraia ainda? E uma pergunta, quem na Marvel que não tem um intelecto superior, hein? É verdade. Os caras que escrevem o Homem-Aranha. Ah, mas, ó, pô, mas bota o superior Spider-Man lá, pô. Poxa, já foi corrigido isso aí. Eu fico imaginando um cara que é combatente do crime. É, qual é que é as suas capacitações? Eu sou PhD e oceanologia. O que é? Eu vou pegar um golfinho estuprador, é isso? Aliás, hashtag no Twitter bobando, né? Stop Dolphin Rape. É, exato. Vocês não sabem, é um crime que tá acontecendo. Está acontecendo embaixo dos nossos narizes, a gente não percebe. 16 pessoas no mundo são estupradas por golfinhos por ano. Então você aí que tem sonho de nadar com golfinho, abre o olho, bicho. Que ele vai vir todo alegrinho pro teu lado. Aí você vai falar, olha, o golfinho tá alegre, ele tá me cutucando com a nadadeira. Não é nadadeira, jovem. Foi assim que surgiu a lenda do Boto Rosa, né? É verdade. Foi assim que surgiu a lenda do Boto. Então presta atenção no que você tá fazendo aí, amigo. Então o Eduardo Feres, ele continua o seu comentário, dessa vez no quadrinho comenta 9. E fala sobre o Homem de Ferro 3, como eu já falei. E, cara, tá boa, a gente tem um tempo limitado aqui de leitura de e-mail. Esse e-mail é muito legal. Ele fala de uma série de incoerências que ele encontrou no filme do Homem de Ferro 3, que é, assim, lista super completa de problemas que ele encontrou no Homem de Ferro 3, que eu recomendo você visitar o link lá do post do quadrinho Comenta 9, pra ler na íntegra. Ele cita aqui que o Jarvis é um sistema, não é uma armadura, então não adianta nada você destruir a armadura, o Jarvis não ficaria bêbado se a armadura fosse destruísse. Por que que o Jarvis estaria preso à armadura 42, a Mac 42, sendo que ele deveria estar em algum HD? Por que que o Tony tem que controlar remotamente a armadura quando ela chega em casa? Né? Entre diversas críticas que ele faz ao filme, né? Criticando o Rose, as Forças Armadas, que tomaram baile de novo e tomaram armadura, né? Fala mal da Doutora Hans, fala mal de um monte de coisa. Esse cara aqui deu nota zero pro filme, certeza. E daí também temos o Queiroz, do Baderna Cast, onde ele também fez um e-mail bem extenso falando sobre o filme. Ele faz algumas comparações, ele fala até da primeira aparição do Guy Pearce no filme. Onde ele é irmão gêmeo do Val Kilmer. Na hora eu pensei, puta, é o Val Kilmer, né? Mas daí ele ainda. Mas o Queiroz, ele fala que lembrou muito o Edward Nygma, do Jim Carrey no Batman Eternamente. Também. É, cara, o Edward Nygma, ele tentava emular o próprio Val Kilmer no filme, né? Então. O grande lance é que o cara parece com o Val Kilmer, parece com o Jim Carrey, que parece no. Jim Carrey que aparece no filme que tem o Batman Val Kilmer. Sim. Então, assim, o Val Kilmer é o novo Kevin Bacon aqui, né? Porque tudo leva Val Kilmer. O próprio Robert Downey Jr. e o Shane Black, que, né, foi o diretor e o principal do Beijos e Tiros, que tem Val Kilmer. Então, Fica aí a dica do novo centro do universo pop é Val Kilmer, não mais Kevin Bacon. Né? E ele ainda fala que as motivações do Edward Higgins, do Guy Pearce, lá do personagem dele, parece uma versão recalchutada do Stannis do Jeff Bridges do primeiro filme. Né? Um grande homem de negócio envolvido com terroristas. Ah, mas eu já não acho tão assim parecido. Né? Não me lembrou. Tem uma temática similar, né? Até porque, como a gente já falou aí várias vezes, o Homem de Ferro, ele trata muito disso, né? De espionagem industrial, o corporativismo, tudo mais, né? Até aí também é similar com o Justin Hammer do segundo mundo. As motivações são as mesmas dos três. É, então os três querem grana, querem tomar tecnologia, etc, etc. Eles querem vender arma pro governo, os três querem. É, na verdade eles querem ganhar dinheiro, né? Exatamente. Isso aí. Resumindo a história, quer ganhar dinheiro. Então, ele vai achar vários vilões assim na vida real, no mercado de trabalho. Com certeza. E ele também fala que assim, a maior úlcera que todo mundo vai sentir é exatamente o plot twist do mandarim lá do Ben Kingsley, né? A pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro? Mas, cara, isso pra mim não foi ponto falho, não, cara. Eu reforço, não foi isso que estragou o filme, não. Eu acho que foi bem pelo contrário, né? Foi a parte que foi muito bem. É, apesar de parecer um Batman Begins ali, o Ra's al Ghul, mas ele trabalhou de um jeito diferente, puxando mais um pouco a comédia, e ficou bem legal dentro do contexto do filme. Não, ficou muito bom mesmo, assim. E o cara, Ben Kingsley, não dá pra falar, né? O cara é Sim. um ator sensacional, né? Se alguém poderia dar credibilidade a esse plot twist, era ele, né? É, e ele fala também aqui um pouco sobre os homens-bomba, que ele fala que são os homens-bomba desse filme são a pior ideia, né? Se eles pelo menos fossem alienígenas ou mutantes, seria mais aceitável que esses seres inflamáveis, que são menos críveis que todos os exageros vistos no recente G.I. Joe. Eu acho que o Márcio não vai concordar, por causa que tem um dos atores preferidos dele lá como homem-bomba. É verdade. Aliás, o Márcio ficou muito feliz, vai ficar muito feliz esses dias, porque foi confirmado, né? A Fox encomendou episódios de 24 horas. É. Então, se você estava com saudade do Jack Bauer, principalmente da filha dele, né? Aí a oportunidade está aí, meu jovem. Teremos aí alguns episódios de 24 horas. Não tem mais nenhum detalhe, mas já a galera que é fã já ficou animada. É, e diz a lenda que o Márcio já encomendou as mesmas fraldas que o Jack Bauer usa na série, né? É verdade, né? Porque o cara passa 24 horas sem ir no banheiro, sem dormir, né? Eu quero tomar esse rebite aí que ele toma. Certo, então vamos aí fechando essa leitura de e-mails, agradecendo a quem retuitou, linkou, ajudou a divulgar o Quadrincast e o site Quadrim. Lembrando que você pode ir lá no nosso Facebook curtir, que é o facebook.com/quadrincast, nos seguir no nosso Twitter, o @quadrim, porque eu avisei que ia mudar e mudou, ou mandar aquela missiva, aquele e-mail pro quadrincast@quadrim.com.br. E aí, vamos falar de marcas? Vamos falar de marcas nos quadrinhos? Então segue o som aí. Vamos lá. Eu posso mandar o editor embora? Não sei, cara. Vê se ele quer morar aí com você, dividir as contas, não sei. Estamos aqui com o pessoal da 42 Brand Studio para falar do que é marca. Para a gente entender como as marcas funcionam nos quadrinhos, né, assim como nas pessoas, assim como na vida, na obra, nos relacionamentos, também funcionam nos quadrinhos, mas para isso a gente precisa entender o que é a diferença de marca e identidade visual. Paulo, Walter, vocês poderiam nos ajudar nesse quesito? Ah, com o maior prazer. Não, assim... não, com prazer é mais caro. Ah, pra você eu fazia até de graça. Ui! Opa! Okay. Vamos sair, vamos deixar os dois sozinhos aqui, né? É o seguinte, como é que eu vou explicar agora da melhor maneira? Então, assim, a identidade visual, ela é parte da marca. A marca, ela vai ser dentro de um contexto, ela é todos os conceitos que vão englobar... Pode-se dizer que qualquer interação entre a coisa e o seu público pode ser considerada marca. Aí estamos aqui com o Paulo Crocomo, é o nosso... Crocomo? É, só não tem acento, mas é Crocomo. Que é o nosso verdadeiro especialista aqui da 42. Tecnicamente, eu ainda não terminei a especialização e o Walter já, né? Mas... Ah, mas o Walter até no estudante. O Walter, como ele é membro fixo agora do Quadricast, a gente sempre vai depreciar ele em prol do convidado. Por favor. Eu apoio isso. Bom, do meu entendimento, e algumas outras pessoas concordam comigo, eu acredito que o Walter também, que o que é bom, porque a gente trabalha junto, qualquer interação entre um vamos colocar produto e o consumidor, pode ser considerado marca. Então, você inclui a identidade visual, ou você pode incluir o cheiro, ou o gosto, ou aquela texturazinha que tem dentro daquele sobretudo que aparece por aí, ocasionalmente. Já falou em textura, eu já lembro de pudim de leite condensado. Pudim de leite condensado é uma boa. Mas então, o que o Paulo falou é exatamente isso. Uma marca, ela é tudo que engloba a integração entre a pessoa e o produto ou o serviço, ela acaba virando parte da marca. Então, ou seja, a identidade visual é uma parte da marca. Em termos de quadrinhos, vamos explicar o seguinte. O S do Super-Homem é a identidade visual dele. Todas as características dele é a marca dele. Toda a parte dele, o conceito messiânico, a ideia dele de ter que se sacrificar muitas vezes pra ajudar o próximo, tudo isso vai ser... Mas aí que tá, cara. Mas o conceito messiânico do Super-Homem é uma marca altamente discutível do personagem. Porque isso é uma coisa que, na verdade, o filme deu pra ele, né? Apesar de ser incorporado na mitologia do personagem, reforçado com a morte do Super-Homem. Mas então... A marca, ela não, a marca é uma constante que é sempre mutável, né? Ela não vai ser assim, criamos a marca hoje, ela vai ficar assim para sempre. A gente até gosta de brincar que uma marca é algo que está sempre em construção. Então, assim, como tu mesmo disse, são 75 anos que o Superman tem hoje, né? Então, ao longo desses 75 anos, muita coisa foi surgindo pro personagem, muita coisa mudou. Como, por exemplo, aquele Super S de celofane do Superman 2 que teve, ou ele conseguir mover a lua com as próprias mãos. Então, assim, muita coisa surgiu, muitos conceitos surgiram e muitos também foram apagados para se adaptar à melhor forma para o personagem ser representado. Sim. Então, a marca conta essa mesma coisa. Se tu for ver, hoje em dia, as marcas que mais duram, que estão há mais tempo no mercado, tu vai ver que elas não são exatamente do mesmo jeito que elas eram quando começou. A gente pode pegar de exemplo aí... Mas pro quadrinhos, o próprio Batman, né? Sim, Batman que teve a fase sorridente, a fase sombria, tudo mais. Mas eu acho que a coisa mais mutável aí, que você tem uma imagem icônica aí do, se não me engano, era do Bob Kane, que é o Batman segurando uma arma, coisa que é impensável hoje em dia, né? Com certeza. O Batman sofreu mudanças, digamos, gerais da marca e da identidade visual, né? Ele é um dos que mais mudaram, né? Sim, ele e o Super-Homem, né? Por serem arquétipos já, né? Exatamente. E essa história de arquétipo? A gente sabe, por exemplo, que o Super-Homem e o Batman acho que são os dois personagens mais copiados, né? Exatamente, por serem os primeiros, né? Tem que ser os mais, tem mais plastiche, né? Tipo... Além dos primeiros, foram os que permaneceram mais tempo, né? Os da Era de Ouro, muitos desapareceram durante muito tempo, né? E o Super-Homem e o Batman continuaram, né? Você cria um personagem de capa e coloca dois chifrinhos, é o Batman. Você tira a máscara dele e uma capa, é o Super-Homem. Se tu for ver, até o próprio Batman, ele começou um pouco como sendo entrando um pouco nesse copy-paste do Superman, né? Porque o Superman, hoje, como a gente falou, ele tem essa ideia do messiânico, as coisas, e ele tá mais pro Salvador. E o Batman já é aquele cara mais sombrio. Mas se for pegar o Superman lá de 1939... Ele era aquele cara que era mais sombrio também. Ele ameaçava matar as pessoas e tudo mais, né? Ele era mais violento. Ele espancava as pessoas, né? Exatamente. E com o tempo isso foi mudando. Mas até pra gente não perder a pauta do futuro quadricast de Superman, se você tá ouvindo esse quadricast, já tô entregando uma futura pauta aí, né? Acho que é um pouco óbvio até. Estou chocado, né? Não tinha como ser diferente, né? Na época que ele foi criado, era uma época muito violenta, né? Sim. Inclusive, os próprios criadores, o Stihl e o Schuster, um dos principais poderes do Superman na época era ser a prova de balas, porque justamente refletia o principal medo que eles tinham na época, né? Como filhos de judeus, donos de comércio, que era justamente tomar tiro da máfia. Se não me engano, o pai do Jerry Stihl, se não me engano, não foi o Joe Schuster, então a história vale a mesma. O pai dele morreu num atentado da máfia. Facas, nesse momento eu relembro uma das piadas mais consagradas do quadrinho Cash. Só naquele tempo o pessoal tinha medo de ser baleado, né? É verdade. É verdade. Hoje o pessoal não tem mais medo, tipo, se tomar uma bala já não é mais... Hoje talvez o Super-Homem tivesse poder de deslogar o Facebook aberto. Não, o Super-Homem acho que teria poder de descobrir senha do Wi-Fi alheio. Ó, ele já teve, hein? A luz de quem tem o Ciborgue. Ele já teve na fase elétrica dele, hein? Não lembra disso, por favor. É, isso aí é a corrupção da marca, não lembro. Foi a versão paraguaia dele. É a New Coke do Batman, né? É, New Coke. Do Superman. É, do Superman. Do Batman foi a série do... Foi o Azrael, pô. Batias, pô. Batias Azrael. Foi. Aliás, o filme do Schumacher. O filme do Schumacher, pra mim, é um remake da série dos anos 60. Se tu pegar o Tim Burton, o filme do Tim Burton também, cara. Assim, como assim? Pega o Batman. Quem, cara, quem não, é que tá... agora desenvolva. Agora eu fiquei curioso. Desenvolva. Quem é que tá na trilha sonora de Batman? Prince. Ok, eu não preciso dizer mais nada sobre isso. Preciso? Cara, eu fico imaginando assim, botar o Prince na trilha sonora do Batman. Imagina você ter o Batman Begins com a trilha sonora do Chris Brown. Um negócio que não, tipo, até hoje eu fico meio em choque, entendeu? Apesar que eu vou admitir, eu tenho o CD da trilha sonora do Batman Forever e Batman Robin. Que tem umas eu tenho do Batman legais. Forever. Que tem umas músicas legais. E tu pega o Coringa do Jack Nicholson, ele é completamente o Coringa da série. César Romero. É. É, então assim, ele não é. Dá pra ver muita diferença do Coringa, óbvio, do Heath Ledger com o Jack Nicholson, mas se for ver o Coringa do Jack Nicholson, ele é completamente baseado no Coringa da série. Mas eu acho que dá pra fazer uma analogia com o Coringa do desenho e o Coringa do jogo. Fala então. E o Coringa do desenho era um desenho pra criança, ele pirava foda, etc., mas mantinha uma linha. E o jogo, Arkham Asylum, Arkham City, etc., o Coringa, ele tá extremamente psicopata, né? Ah, mas vocês que manjam das putaria agora, da marca, aí eu vou fazer um desafio pra vocês. O Coringa, cara. Eu acho que mais do que o Batman, o próprio personagem do Coringa é um personagem que mudou muito. Sim. No decorrer dos anos, né? E isso, inclusive, alguns autores incluíam isso no histórico do personagem, que ele é um cara que ele não aparecia da mesma forma duas vezes, né? O problema dele é justamente esse, ele era instável. O que fica isso na marca do personagem, que hoje é tão forte, né? O Coringa tem um problema que é compartilhado com o Wolverine também, que depois a gente retoma isso quando a gente for falar mal do filme do Wolverine, que é a origem dele é bem aberta, né? Cada um coloca o que quiser no fim das contas. Apesar de terem feito a piada mortal e etc. Piada mortal é foda, pra mim é definitivo. Sim, mas... Eu já vi diversas histórias que eles falam, não, pode ser que ele fosse outra pessoa e etc. A própria DC não fala que a piada mortal é a origem oficial, entendeu? Então existem, ele dá liberdade pros autores se quiserem contar outras versões do Coringa. Acho que dá muita liberdade, né? Não existe, cara, uma origem oficial. Eu considero origens. Eu acho que as duas origens que, assim, o cara tem que ser, a DC tem que ser idiota pra ter que desconsiderar, é piada mortal como origem do Coringa, que ali você tá aberto o suficiente pra você contar algumas coisas perdidas do Coringa, e fechado o suficiente pra você ter uma coerência. E o próprio Batman 1, né? Mas a DC já desmentiu as duas, já. Não, vai ter o Ano Zero. Mas o Scott Snyder já falou que o Ano Zero, na verdade, ele não vai contar de novo a história, ele vai tentar contar buracos entre o dentro do ano 1. Ele não vai desmentir o ano 1. Os acontecimentos rolaram. Mas só então, algumas diferenças para caber na nova cronologia. Por exemplo, o James Gordon, filho do comissário, ele é um pouco mais velho, ele não é um bebê. O que fica das histórias mais clássicas ou de maior sucesso, digamos, é a essência. Mas os detalhes, eles vão mudando. A Mulher Gato não ficou aquela Mulher Gato, entendeu? A origem do Coringa, o Coringa de maior sucesso de todos os tempos é o do filme Cavaleiro das Trevas, e não tem nada a ver, entendeu? Às vezes a essência fica, mas esses detalhes, a própria DC não considera, porque vai chegar outro autor, vai fazer outra história boa, e a DC não vai censurar a história só porque desmentiu um Batman 1. Esse é um problema. Piada mortal. Porque cada autor quer dar a sua versão pro personagem, né? Isso é uma coisa que eu já venho discutindo com amigos faz tempo. Tu vê, é sempre que vai surgir um novo autor, ele vai sempre querer dar a versão dele do personagem e tal. Então, assim, é que nem o Léo falou, manter algumas essências é o básico, né? Mas cada autor vai dar a sua diferença. No caso do Coringa, eu acho que é um pouco mais complicado, porque ele é um personagem, além de ser instável, ele é um personagem que ele tem que fazer tudo com humor. E o humor é uma coisa que eu, particularmente, acho que é uma coisa muito foda de fazer, de se escrever. sabe? Não é qualquer coisa que é engraçada, não é qualquer piada que vai agradar a todos. Então, na hora que tu vai escrever um personagem que ele é um comediante psicopata, vai ter gente que vai achar, ah, vamos arrancar a cara dele e fazer ele sair matando um monte de gente à vontade, que isso é legal. Vai ter gente, não, isso é demais. Então, acaba vindo um pouco de roteirismo pra criar esse personagem e dizer, ah, isso faz parte do Coringa. Mas o Coringa, antes de ser um comediante, eu acho que ele não é um comediante, ele é um palhaço, que é bem diferente. Sim. Entendeu? Ele é um palhaço. Acho que eu conheço gente que tem medo de palhaço, pra começar, assim, o papo. Medo patológico, existe uma fobia patológica de palhaço. E assim, ele se aproveita muito disso, né? E não é o único palhaço, inclusive, assassino aí da cultura pop, né? Sim, tem o violador aí do Spawn, né? Tem o violador, tem o Pennywise do It, né? Do It, né? Então, assim... Existia um palhaço assassino, né? Um serial killer americano que era um palhaço e matava. Então, ele é posterior ao Coringa, a origem do Coringa. Mas isso vai remetendo, assim, inconsciente das pessoas, né? Se não me engano, a origem do Coringa, que é de uma história chamada O Homem que Ri... É um palhaço também. Não me engano, eu acho que é também. Posso estar errado. Tá liberado no YouTube, né? Entrou em domínio público um tempinho atrás e tá liberado no YouTube esse filme. É público e notório, né? Que tem uma imagem clássica lá que foi a base do Coringa original. E voltando ao tema do que seria a marca e tal. Cada um bota o que você quiser. O cara vai querer colocar... alguma característica própria dele no Coringa. Tô trabalhando com o Coringa, eu vou deixar registrado na história do Coringa que eu trabalhei com ele. Existem alguns pontos que são um padrão em todas as versões. Como o Walter colocou, vai fazer a coisa com humor. São algumas características que elas são constantes em qualquer coisa do Coringa. Se você vê uma história do Coringa que não tem essas características básicas, você não reconhece o Coringa lá. Chega até a ser um pouco óbvio. Se botar o Coringa sem dar risada, não é o Coringa. Pode ser, sei lá, o Duas Caras. Pode ser o Charada. Que eu, quando eu era pequeno, quando eu via o seriado dos anos 60, já era velho quando eu era pequeno, reflita. Eu achava o Charada e o Coringa muito parecidos. Você começa o treinamento Jedi pra virar nerd, e aí que você consegue criar o discernimento entre os personagens. Mas no outro seriado eles são muito parecidos, porque o Charada, a diferença é que ele é um cara bobo que usa humor, só que ele faz uma brincadeirinha, uma charadinha. Ah, pegadinha do malandro! É, o Charada do Jim Carrey, cara, é tão Coringa quanto o Jack Nicholson também. O HQ Man postou no outro dia no Twitter, né, que qualquer história de super-homem você pode fazer o que quiser, tem milhões de versões, etc. Você só tem que manter o comecinho do Superman All-Stars, que mostra... Quatro quadros. É, quatro quadros. Aquilo lá é o Super-Homem. Se você manter aquilo lá, você consegue contar qualquer história do Super-Homem. É o mesmo que o Dan Didio falou na época que o Morrison queria fazer o Descanse em Paz, que eles que estavam lá, vamos mudar a origem do Batman. Falou, não, cara, a origem do Batman continua a mesma. Os pais dele morreram... E ele virou um órfão e foi lá e virou o Batman. Isso é a essência da origem dele é essa. E é por isso que eu acho que os dois personagens são tão assim usados no túnel do tempo, né? Vamos usar o nome da Abril. Né? Túnel do tempo. Que não tem tempo porra nenhuma. Viaja são outras dimensões, porra. É muito fácil, né? Você fala, porra, caiu o foguete, pode cair em qualquer lugar o foguete, né? Sim. Na Rússia, em Apocalipse, na selva, em Gotham, em Camelot, em Gotham, e é o Super-Homem ainda, tipo, é meio tipo, o história do Super-Homem sempre trata daquilo que chamam de nature versus nurture, né, que é a natureza contra o ambiente, digamos assim, né, contra a criação, e o Batman é aquilo, ele pode ser na era vitoriana, num futuro pós-apocalíptico, em qualquer lugar, é um cara querendo justiça, né. Exatamente. A morte dos pais. Então não tem muito. E é muito fácil você adaptar isso pra qualquer ambientação. Que diabos aí a gente chega à conclusão? O que é branding? Que diabos é branding? Como é que a gente pode aplicar isso na história em quadrinhos? Branding é um negócio que paga minhas contas. parte das minhas também. Mas o brand exatamente é o fazer a marca, né? Se a gente for traduzir literalmente. Ou a gente fala que é... Então, pra dizer, o fazer a marca, a gente fala, é a gestão da marca. Ô Walter, vamos contar a historinha do branding. Era uma vez Estados Unidos. Estados Unidos então... tinha criação de gado pra cacete. Fazendeiro fulaninho tinha o seu gado, o ciclaninho tinha o outro gado. Uma hora a vaquinha ia de um lado, ia pro outro, ninguém mais sabia quem era a vaca de quem. E você eles quer... começaram a marcar o gado. Ó, lá na Turquia também tem que marcar, porque senão ninguém sabe que a vaca é de quem. E daí existia o assim chamado Brand Book, que era um livro de registro das marcas do gado. Daí você tinha em cada região, ia no cartório e tinha o registro de todos os símbolos que representavam cada fazendeiro. Então assim, branding é daquele ferro quente que dava na vaca? E é beleza, olha só. A origem da palavra vem daí. Se você nunca aprendeu uma coisa útil no Quadrincast, é a primeira vez, olha aí. É, você acabou de aprender que filme de cowboy é pré-requisito pra trabalhar com branding. Vocês querem ver um lugar legal onde foi, isso foi muito bem utilizado também? Anjos e Demônios. Anjos e Demônios? Anjos e Demônios, do Dan Brown. Ih, cara, o cara elogiou o Dan Brown, velho. Não, foi... Eu não tô elogiando o Dan Brown, tô elogiando essa parte. Elogiando o Dan Brown, é, exatamente. O que que ele, quando ele queria, o vilão queria mostrar que foram os Illuminati que fizeram, o que que ele fazia? Ele gravava com ferro no peito de cada um, um dos elementos do Illuminati, né? Foi a Terra, um dos quatro elementos. Daí tem uma diferença, inclusive, do livro pro filme, é que no livro, no final, ele pega, ele se marca usando, fazendo o diamante Illuminati, que eram os quatro elementos juntos. E no filme, pra ele ganhar, dar mais força, digamos assim, pro poder papal... Poder papal. ele acaba gravando o carimbo do Papa nele, né? Com fogo. Fazendo a marca, como se fosse... Ele tá lá, ele abre a camisa e grava nele como se fosse o símbolo do Superman, vamos dizer assim. Eu sou o Salvador, tô usando o símbolo aqui da Igreja Católica. Né? Ele virou o Superboy Prime. É verdade. O Superboy Prime não queimou, né? Ele usou o dedo. Olha só. Olha. Mas, cara, alerta, velho. Olha, reflita esta frase. Ele não queimou, ele usou o dedo. Vamos voltar. E o branding nos quadrinhos? Como é que a gente consegue marcar o gado nos quadrinhos? Então, o brand é exatamente essa parte da gestão da marca, né? A marca surgiu com essa ideia dos gados, inclusive com a própria expansão marítima também, onde precisavam gravar nas caixas o que eles estavam levando. Deus fez muito isso no Indiana Jones, né? Também, né? O Arca Perdida lá. Então, assim, a construção da marca ela começa a partir disso, mas hoje em dia ela é muito mais do que só vamos deixar marcado com ferro quente o nosso símbolo. Ela... vem a parte do sabor, do cheiro, como a gente falou antes, né? Aquele então, cheirinho, o cheirinho de livraria, digamos assim. Exatamente. Ou, caso assim, mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a Sucrilhos é a única empresa no mundo que tem registrado como marca o som do Sucrilhos caindo no pote? Nenhum outro cereal, não conseguiu. Nenhum outro cereal consegue ter o mesmo som que o Sucrilhos tem ao cair no seu prato de cereal. Vou testar isso. Você vai me fazer comprar Sucrilhos e comprar o Qualitá? É, uma outra curiosidade também é aquele cheiro de infarto que o McDonald's tem. Você passa na frente e sente morte. Aquele cheiro de morte de longe, né? Laurentino, um abraço. o cheiro de morte do McDonald's, ele não é, de fato, hambúrguer fritando. Eles têm um aerosol com cheiro de hambúrguer fritando que eles espalham na loja. Filho, o cheiro de carro novo também. Mas isso aí, se não me engano, a Leroy Merlin... tem aquele cheiro de roupa de cama, sabe aquele cheiro de cama? Sim. Eles têm e eles vendem isso. O cheiro de carro novo também. Cheiro de carro novo também. Eu já achei, inclusive, esse é o aerosol de carro novo pra comprar, pra deixar no carro velho aqui em casa. Se você tem um Uno 92, pode deixar o cheiro de novo. Mas isso é propaganda enganosa, tá? O cara vai encontrar com a mulher, aí bota o cheiro de carro novo no carro velho. Ah, mas muita mulher faz propaganda enganosa aí também, né? Maquiagem é propaganda enganosa. Não, sutiã com bojo, calça de lycra, espartilho. Isso aí é um ponto interessante, quando a marca promete mais do que ela de fato é. Tipo o mandarim. O mandarim? Ah, cara, mas isso que... Spoilers. Isso que é curioso, né, cara? Brincadeira, se você não foi ver o Homem de Ferro ainda, tira esse crachá que você não é nerd. Pô, já teve até um comenta de Homem de Ferro, né? É, pô, teve comenta, teve vários textos, teve uma semana Homem de Ferro. Vamos falar do Mandarim, cara. O que vocês acharam desse rebranding do Mandarim no filme? Cara, minha primeira sensação quando eu vi o que aconteceu com o Mandarim foi... Dependente do filme, vamos falar... Batman Begins Feelings, eu senti. Não, vamos falar primeiro do primeiro impacto, né? Que o Mandarim, cara, ele é um... Mandarim primeiro, é o nome de uma língua chinesa. Ele é chinês. O Mandarim é um status chinês. Se não me engano, o Mandarim é um conselheiro do rei. É, segundo o Tony Stark era. Né? Funcionário público, geral. É geral, né? O Mandarim tinha lá toda a peculiaridade dos quadrinhos. E quando ele foi transportado, ele virou Osama Bin Laden cover. Teve aquele negócio com a China, né? Pra não vamos provocar a China falando que o vilão é chinês. E então eles deram uma neutralizada na etnia dele, né? Não dá pra saber direito... Tudo bem, ele é um terrorista no mesmo estilo do Bin Laden, etc. Mas não dá pra apontar direito uma nacionalidade pra ele. Virou uma marca, né? Já que ele tá falando de marca? Uhum. Terrorista, barbudo, parecendo um mendigo. Mendigo de roupas militares, terrorista. Tem muita gente assim lá no mestrado. Vocês podem estar sofrendo um ataque aí. Ó, destruíram o nosso laboratório hoje. Olha aí, rapaz. Mas foi uma mudança planejada, assim, né? Estudada, digamos. Mas serviu pra história, né? Não, serviu pro filme. Serviu pra vender o filme pra China, que é o maior mercado do mundo. Então, os caras resolveram mudar um personagem ao invés de criar outro pra, digamos, chamar os nerds que conheciam o personagem e, ao mesmo tempo, mudou ele a ponto dos nerds não reconhecerem pra agradar um novo mercado, né? Inclusive, na China teve uma edição diferente o filme, né? Ah, não, mas a edição diferente são da China... São 4 minutos. 4 minutos diferentes. Sim, mas é uma puxada de saco bonita, né? Eles ampliam a participação daquele personagem, o Dr. Wu, que tá com o Yin Seng na festa. E o Dr. Wu, né? E eles falam de um refresco lá, de uma bebida, que esse Yin Seng aí, esse Wu, tá tomando direto e reto, que é o cara que pagou pra ter esses minutos aí no Homem de Ferro. E nesse quesito da, como é que é, digamos assim, estarem puxando o saco da China, não é a primeira vez que a Disney faz isso, né? Aquele filme Mulan, a Disney, se eu não me engano, tinha sido proibida de lançar filmes na China. E daí, numa conversação com eles fizeram, não, vamos fazer então esse filme mostrando como é que a China é, mostrando o lado bonitinho da China, vamos dizer assim, pra agradar vocês e pra gente conseguir poder botar os nossos filmes de novo. E foi assim que surgiu Mulan. Ah, mas é, até aí, velho, sempre vai ter, né, a Disney conseguiu mascarar isso de uma tal forma porque ela é conhecida de pegar outras culturas pra fazer esse conto de fada, né? Sim. O grande lance da Disney é que ela cria contos de fadas, né, então... Exatamente, isso voltando pro mundo das marcas, é parte da marca da Disney, é a criação dos sonhos, vamos dizer assim, né? É a magia, né, eles até se apresentam como o lugar onde acontece a magia. Exatamente. Aproveitando, já que a gente falou aí do Mandarim, como é que é o processo, por exemplo, de uma transformação de um personagem numa marca? Porque, em tese, o cara vai lá que é um personagem, né? Mas como é que a gente pode dizer que ele vira uma marca? Quando você vai criar uma marca, se você vai pensar na marca como um ser vivo, a gente vai criar uma metáfora que é a do DNA da marca, que são os seus conceitos diferenciais. Assim como um ser vivo que tem seus 4 elementos que se juntam e formam um ser vivo diferente do outro, dependendo da ligação, a marca ela também tem isso, que vai ser esses conceitos que vai diferenciar uma marca da outra. O que vai diferenciar uma Coca-Cola de uma Pepsi-Cola? O produto basicamente é o mesmo, mas ele se vende de forma diferente. Ah, não, velho. Vai tomar uma Coca gelada, tomar uma Pepsi gelada. Por mais que eu goste de Pepsi também, não tem comparação. E se eu for pegar nos quadrinhos... Acontece a mesma coisa. O que vai diferenciar? Vamos pegar aqui, por exemplo... O Superman e o Hyperion e o Apollo e Supremo. O... Supremo. Exatamente. Supremo. Vamos complicar mais? Flash. Wally West e Barry Allen. O personagem, os dois são o Flash. Eles fazem exatamente a mesma coisa, mas cada um se vende de forma diferente. Então, assim, quando você vai adaptar, você vai criar uma marca, você vai pegar esse DNA que ele vai nortear todas as ações que a marca vai ter a partir desse momento. Então, por isso que, teoricamente, seria simples fazer. Se você tem esse DNA, tem em mente esse DNA, torna simples. Porque você já vai saber, ah, o personagem é assim, assim, assim. É, quando a gente vai botar ele na TV ou num livro, ele vai ter que tentar seguir esses conceitos. Só que não acontece. Muito, né? Interessante essa comparação do Barry Allen com o Wally West, né? Que é a coisa, inclusive, polêmica, né? Entre os nerds, né? Até porque o Barry Allen hoje tá cada vez mais o Wally West impossível, né? É, exato. E assim, a diferença dos dois basicamente é de personalidade, né? Sim. Só isso, se você parar pra pensar. Que os dois, eles são o mesmo personagem, mas a diferença, a essência do personagem é justamente a forma como ele lida, é a parte humana, né, do negócio, né? Exatamente. E é curioso que esse é um conceito que as pessoas associam à Marvel, né? É muito engraçado isso. Eu tava tendo um debate no Twitter em relação a isso. Teoricamente, a DC seria um universo mais incoerente que a Marvel, mais frágil. É, a pessoa postou isso, eu fui lá questionar por quê, né? Por que que ele achava isso? Ele falou, é porque o universo é mais frágil, toda hora tem crise, mas peraí, é questão do multiverso, a Marvel também tem multiverso, é questão de personagens serem mundos diferentes, porra, mais diferente que os Vingadores, um do outro, se eu parar pra pensar, também não tem sentido. Qual é que é a diferença essencial? Ah, mas os personagens da Marvel, eles erram, os da DC também. Parar pra pensar. A maior cagada que o Barry Allen fez foi Flashpoint. Pra pensar, destruiu o universo. John Stewart manda um abraço também, né? Também, John Stewart manda um abraço. A diferença entre Marvel e DC, ela entra um pouco. Ela é uma coisa um pouco mais complexa, que ela não é só, digamos, os conceitos da marca, mas sim como os arquétipos dela vão se posicionar para as pessoas. Nesse sentido, se a gente for parar a pensar friamente, tecnicamente, os universos da Marvel e da DC são iguais. Assim, tecnicamente, né, em questão de conceituação, sim, etc. Mas o público, em geral, percebe a diferença entre os universos. Parece que são coisas completamente diferentes, eles têm essa percepção completamente diferente. E isso vem do posicionamento da marca, inclusive. Né? E é uma coisa mais complicada. Já que a gente tá falando disso, a Marvel, ela se posiciona como os personagens serem seres humanos. São mutantes, são alienígenas, qualquer outra coisa, mas a essência deles é eles serem mais humanos. Enquanto a DC vai trabalhar mais com o conceito de deuses. Vamos traduzir isso em frases. Frases feitas que eu gosto. Digamos assim, vamos fazer uma comparação rápida. É, as histórias da Marvel são sobre o Peter Parker, e por algum acaso ele é o Homem-Aranha. As histórias da DC são sobre o Superman, não sobre o Clark Kent, digamos assim. Exatamente. Vamos pegar assim, ó, se a gente vai pegar na conceituação dos arquétipos... A imagem que a gente usa para toda a apresentação, né? Exatamente. O Homem-Aranha e o Superman, eles são o mesmo arquétipo, é o arquétipo do herói. Sim. Só que daí que vai entrar a diferença. O Homem-Aranha, ele é um arquétipo que a gente usa como identificação. Quem é que aqui não tem que batalhar todo dia pra pagar aluguel, correr pra não chegar atrasado no trabalho, ter tempo pra namorar e ainda salvar o mundo, digamos assim? Enquanto o Superman, ele vai ser um personagem que ele vai servir mais como um exemplo. Você não vai se identificar nas atitudes, nas ações dele, mas sim ela vai servir de exemplo pra você. Você sabe que você não vai conseguir girar o mundo ao contrário pra fazer o tempo voltar. Ou pegar uma ilha cheia de kryptonita, arrancar ela do solo e levar até o sol. Mas a ação dele, ele tentar se superar todas as fraquezas dele pra conseguir fazer isso, serve como exemplo que você tem que superar as suas fraquezas pra conseguir fazer a sua boa ação, digamos assim. Então, essa é a diferença básica entre Marvel e DC. A gente pode considerar o seguinte, no filme novo lá do Homem-Aranha, o Homem-Aranha ajudou o filho do cara lá, e o cara foi e colocou o guindaste pra ajudar o Homem-Aranha a chegar nos bandidos. O cara foi e fez o que era possível pra ele fazer. Então ele agiu, como a gente pode colocar, o arquétipo do herói dentro dele foi ativado naquele momento. Enquanto que o Super-Homem é Jesus, exatamente como você falou agora de pouco, Jesus. Se você for parar pra pensar, cara, o mito, o conceito original do Super-Homem é muito parecido mais com a ideia de Moisés. Mas a ideia messiânica dele, do Messias Solar, é muito forte, né? Sim. O caso do Batman é um pouco mais forte, porque eles rezam pro Batman e ele aparece, né? Acende a lanterninha lá, o cara vem e te salva. Caraca, é verdade, né, cara? Nunca tinha pensado nesse sentido, né, cara? Eles vão lá, fazem uma oferenda, que é botar um morcego no céu, o morcego vai lá e resolve, cara. Por isso que o Batman é demônio, cara. Caraca, o Batman reza no... O Superman seria Deus, né, que você reza baixinho, ele ouve, e o Batman seria o demônio, você tem que fazer um símbolo pra ele vir, né? Tem que fazer um sacrifício. Mandinga, né, cara? É. Focal. Estamos descobrindo que o morcego, na verdade, é um pentagrama. Caraca. Mas, ô, Walter e Paulo, essa diferença de Marvel e DC, vocês acham que ainda hoje isso é alimentado pelas empresas ou é algo assim, meio, digamos, sem querer, continua do jeito que tá, entendeu? Sempre foi assim e continua. É o nicho deles, né? Se eles tentam mudar muito, o negócio bagunça. Anos 90 pra DC, eles tentaram exatamente fazer o que a Marvel fazia, né? O Batman, o Azrael, o Lanterna Verde, Kylo Ren, né? Que o próprio Ron Mars fala que ele... Ah, existem três tipos de personagens que você pode fazer, que é o personagem Superman, o personagem Batman e o personagem Homem-Aranha. E ele resolveu seguir a ideia do Homem-Aranha pro Lanterna Verde. Então, assim, se você for ver, quando eles tentaram fazer isso, não deu muito certo. Daí eles tiveram que voltar um pouco atrás. A Liga da Justiça teve toda a sua revitalização com a fase do Morrison, que foi quando vieram, voltaram a ser os deuses, o panteão, como ele mesmo fala, né? Inclusive, eu tenho uma... Veja só, tem uma edição especial da Wizard, da Liga do Morrison, onde cada capítulo dessa revista, sim, ele fala dos sete principais, né, e compara eles com o panteão grego. Sim. Né, fazendo as analogias, né, pra sobre cada deus grego, né. Inclusive, ele posiciona muito bem, até colocando na época do Superman elétrico, Zeus pro Superman caiu muito bem, né. E foi essa analogia que norteou a escolha dos outros personagens, que foram integrar a Liga, né. Fora os sete grandes. Então, assim, se parar a pensar, tem muito a ver. Por exemplo, a caçadora seria a figura de Perséfone, que seria a noiva de Hades. Hades, na verdade, era o Batman. Então tinha a ver, né? Porque o Batman colocou a caçadora ali pra ele ficar de olho nela, né? Pra ela aprender a ser heroína. Então o Morrison ali pegou esse arquétipo do panteão grego e trabalhou ele nas histórias e ninguém nem se ligou. Isso também é uma coisa que vende bastante se você for considerar inconsciente coletivo, né? Todo mundo já tem esse tipo de história na cabeça só por viver em sociedade, basicamente. Isso daí já é o padrão que as pessoas aprendem desde cedo sem perceber. Então as pessoas vão reconhecer isso e vai ser muito mais fácil você vender pra elas uma coisa que elas já conhecem do que alguma coisa que mude demais. Só vai agregando, né? Pra pensar, a marca ela só vai crescendo. Boa parte dos mitos do Superman, por exemplo, não são dos quadrinhos originalmente. A maior parte é de fora, no meio do rádio, do cinema, tudo mais. Do rádio você tem a Kryptonita, você tem o Jimmy Olsen, você tem é um pássaro? Não, é um avião. Que é essa frase clássica. Do desenho dos anos 40 tem o mais forte que uma locomotiva, capaz de saltar um prédio. Eu fico imaginando se tinha algum consultório de oftalmologista em Metrópolis naquela época. Que é pra confundir um cara de capa voando com um pássaro. Esse daqui tá vermelho aí. E azul, né? Não, o cara confunde. É um pássaro? Não, é um avião. Tipo, a diferença de tamanho, né? Gente, e aí? E o branding, ele foi muito utilizado na história com os quadrinhos, né? Na história dos quadrinhos, justamente pra fazer os personagens adequarem alguma causa, né? Com certeza, né? A gente pode pegar, eu acho que o melhor exemplo aqui é o Capitão América na propaganda antinazista. Ele... Na primeira revista do Capitão América, ele socando Hitler, né? Primeira capa. E não só isso, né? Ele mostra que é o pior tipo de ser humano que tem fisicamente, né? Ele sofria de raquitismo, sei lá, ele mal conseguia ficar em pé de tão fraco que ele era. Mas a vontade dele era tão grande que ele resolveu tomar lá os esteroides lá e virar o Capitão América e lutar pela causa americana. Imagina na Segunda Guerra, né, os soldados lá no front lendo as histórias do Capitão América, né, porra, deve ser legal, né, dava um incentivo pros caras. Eu fico imaginando isso no Brasil, cara, imagina você na guerra, tipo, na favela, lá dando bala no Comando Vermelho, aí você lendo a história do Capitão Brasil. Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento. Você não é caveira, você é moleque, ouviu? Você é moleque! O Nascimento é o primeiro super-herói brasileiro? Respeitável, digamos assim? Do cinema, talvez seja. Pô, o Vigilante Rodoviário não conta? Não, mas é TV, pô. Mas não tem o filme. Seu Noronha. Opa, o seu Noronha é super-herói. Então, mas o Capitão Nascimento, ele é bem curioso, né? Porque ele é bem o arquétipo do cara durão, né? Do soldado experiente, que é o cara com uma missão, né? No segundo filme fica mais... ele ganha um ar mais heróico. No primeiro filme ele é mais brutão, assim, tal. Mas tem a ver com a época também, né? Digamos, o Brasil, na época dos traficantes, das favelas dominadas, um policial durão como herói tem tudo a ver, digamos. Em outras épocas não faria tanto sucesso, né? Tem a ver essa parte histórica com o personagem, com a marca, né? O cara pode não dar certo porque não é a época certa. Né? Numa análise arquetípica junguiana, baseada naquele livro Herói Fora da Lei, que é um livro que a gente usa bastante para definir arquétipo pra marca, isso entra também, depois eu falo. O Capitão Nascimento tem muito da motivação do herói, só que a atitude dele tá pendendo pro fora da lei o tempo todo. É, porque ele quebra o que é eticamente aceitável, digamos assim. Uhum. Nos anos 80 não faria tanto sucesso, né? Mas depois de Wolverine, Justiceiro, outros personagens anti-heróis, né? Digamos, o pessoal torce pra eles. Os anos 80, na verdade, se o Nascimento aparecesse, ele ia ser um vilão, cara. Porque ele tá muito associado com a ditadura, né? Sim. Ah, sim. Aí tem a parte histórica específica do Brasil, né? É. Se ele nasce num contexto de ditadura ainda... É um vilão, certamente. Haveria passeatas contra o Capitão Nascimento. Ou o pessoal ficaria reclamando no Facebook, né? De força excessiva. É. É, mas reclamação de Facebook eu não me importo. Que no Facebook todo mundo acha que é poeta, né? Exatamente. Mas, assim, falaram um pouco da conversa. Ah, imaginando o pessoal lendo os quadrinhos do Capitão América lá no Fronte de Batalha. Daí o Faca falou, ah... Imagina a galera lendo Capitão Brasil no morro, né? A gente tem que ver que também tem uma diferença, como o Léo já falou, um pouco do contexto histórico de cada país, né? No Brasil a gente já viu, se na ditadura o Capitão Nascimento surge na ditadura, ele seria completamente visto completamente diferente do que ele é hoje. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos e Brasil, já que os Estados Unidos ele tem na sua história toda essa parte de ter batalhado pela independência... ter a guerra, né, ter essa parte de batalhar já no seu histórico, na sua alma, vamos dizer assim, né? E o brasileiro não, o brasileiro comprou a independência, então assim, é tudo, digamos, ficou muito mais fácil, ele não tem a parte da guerra, esse patriotismo tão forte quanto os americanos têm. Então, com certeza uma história de um Capitão Brasil hoje no Brasil não daria tão certo quanto a do Capitão América deu na época que deu a Segunda Guerra Mundial. Mas o Dom Pedro matando zumbi funcionou. Mas pegou todo o contexto histórico e entrou a parte a de verdade, zumbis que pegou tá. Pegou zumbi, né, cara? Zumbi resolve qualquer problema. Sua marca tá com problema, bota zumbi. Não, se eu botasse o Luiz mordendo zumbi e lançasse, eu acho que vendia pra cacete, velho. Mas aí essa história mais leva pro lado do humor, né? Não é. Não, tanto assim... Pior que não, cara. O Dom Pedro não vira um herói pra ninguém que lê a revista, entendeu? E eu gosto da revista, mas é pura comédia, assim, não é? Eu gosto muito, falando em Dom Pedro, eu gosto muito daquele livro O Quinto dos Infernos, que virou minissérie da Globo. Do Lombardi. Virou a série do Lombardi, que aliás, adaptação fora de série, inclusive. Muito bom. Muito bom. Eu nunca entendi como que o Lombardi fazia série pra concorrência. Oi! Cara, e o Superman e o American Way of Life? Que dizem que nos Estados Unidos você pode ter duas visões do Super-Homem e ele exemplifica o sonho americano, né? Porque ele é um imigrante, para Sim. pensar friamente, né? Assim como o Capitão América teve a propaganda... Só um minuto, lembra aquela série do Super-Homem, né? Lois Clark? Exato. Oh, melhor, respeita, eu me lembro claramente de um episódio... Respeita a melhor Lois Lane da história. Pois é. Eu me lembro claramente de um episódio onde chegava um agente do governo lá cobrando os documentos de imigração dele porque queria solicitar o Super-Homem. Galhofa. Não, mas ainda hoje existe essa visão do American Way of Life, do Superman, assim, cara, eu acho que superou um pouco isso. O sonho americano, na verdade, é básico, né? Você vir do nada, né, independente de que você seja, e você, na terra das oportunidades, que seria o grande Estados Unidos da América, você ser uma pessoa de destaque. Não, sim, isso com certeza. Vamos pegar o exemplo de novo. Que o American Way of Life é? É a famosa frase, vamos às compras. Ah, nós estamos estamos falindo, vamos botar produto no mercado para vender, certo? Mas não é bem isso, né? Mas virou também, isso, né? Mas não também. É bem isso, mas virou isso. Vamos pegar... Pega o Don Corleone, né? Ele chegou lá, mudo, não tinha nada e virou um vendedor de azeite e chefe da máfia. Então funciona essa história de compra. Então, daí vamos pegar de novo a história que o Facas falou, muito bem lembrada, do que o Morrison fez das camisetas com o símbolo do Superman. Ela exemplifica exatamente isso. O Superman ia lá, eu quero fazer lá esse símbolo, e estourou, e daí apareceu o Superman na mídia, e estourou. E o cara começou a vender, eu sou o cara que faz a camiseta do Superman. Então isso vem toda parte da propaganda do American Way of Life também. E acho que a maior retratação dele como exemplo do American Way of Life tá no Cavaleiro das Trevas, onde ele é o paga-pau do Reagan, né? Que é onde ele acaba virando o vilão lá da série que o Batman dá as porradas no Superman. O Superman, na verdade, ele representa o status quo, né? Tanto que ele nem envelhecer, ele envelhece, né? Ele ainda é o mesmo Superman mais clássico, né? Eu acho que dentro do Cavaleiro das Trevas como um todo, o único personagem que ele é intocável é o Superman. Ele é igual ao Sim. que ele é. Né? Eu só discordo no sentido de... do Superman ainda estar tão ligado aos Estados Unidos, né? Eu acho que depois de tanto tempo, por exemplo, sai um filme do Superman, do Capitão América, por exemplo, os xiitas islâmicos ou o que seja... Os xiitas das faculdades de humanas, né? Pode ser. os terroristas... Filósofos. Os terroristas de filosofia, história e geografia. Isso. Eles vão ficar mais putos, digamos, com o filme do Capitão América do que do Superman. O Superman, eu acho que hoje em dia, digamos, décadas atrás não, mas hoje em dia ele tem um caráter mais... É um personagem mundial. Cara, mas é que assim, o Capitão América é o cara que veste a bandeira dos Estados Unidos. Ele é a bandeira dos Estados Unidos, né, cara? Sim. O Superman, ele veste os ideais, ele não veste a bandeira. Tanto que... Mas eu acho mais fácil alguém que odeia os Estados Unidos ser contra o Tony Stark, empresário capitalista, do que contra a figura do Superman, por exemplo. É aquilo que a gente falou no cast do Homem de Ferro, cara. O Tony Stark, ele foi criado pra ser um personagem que ninguém poderia identificar como um herói, né? Um empresário armamentista, mulherengo, escroto, nem tão sempre tão ético, como Sim. todo herói Marvel, né? Antes de virar herói. Babaca. Só que assim, o Capitão América, ele é um cara que ele se veste da bandeira pra representar os ideais dos Estados Unidos, literalmente. Isso o Superman, porrada, né? O Superman já não. Só que aí que tá, cara, os Estados Unidos, ele não tem a melhor imagem no redor do mundo, né? Ele não é uma unanimidade, digamos assim. Nisso, o Superman, ele sai na frente porque ele não é nem americano, ele é de Krypton. Começa por aí, né? E ele tem essa representação messiânica, que, né, que não tem nacionalidade. E se você parar pra pensar e acompanhar atentamente aí as notícias do segundo filme do Capitão América, vai notar que o uniforme do Capitão América mudou, que não parece mais a bandeira dos Estados Unidos. Não, o primeiro filme, ele já foi lançado como primeiro Vingador, e não como Sim. Capitão América, né? Sim. É, dependendo de onde, né? Na Alemanha foi chamado assim. É, para pensar... Se não me engano, na própria Inglaterra foi chamado assim. Inglaterra é aliada dos Estados Unidos. Ou ele ia de Capitão... Ele só foi chamado de Capitão América nos Estados Unidos. O resto era Capitão América, o Primeiro Vingador, ou só o Primeiro Vingador. Sim. É, se parar para pensar, até o próprio nome, né? É uma própria representação disso. Porque Superman, Super-Homem, é uma coisa que não tem... Não é, vamos dizer assim, não é limitado a raça, credo, cor, nacionalidade. Aliás, o Capitão América é completamente ligado a uma nacionalidade, né, aos Estados Unidos. Ele é bem um personagem muito focado no contexto histórico, né, do Chris. Não faz muito sentido você fazer, não é como o Superman ou o Batman, que você tira ele do contexto histórico dele e aplica ele em outro, não funciona. Um Capitão América nascido, sei lá, agora em 2012. Né, sem ter o contexto do congelamento, etc, etc. Ele é um homem daquele momento, digamos assim, mitológico dos Estados Unidos. É, e se ele surgisse no Brasil, por exemplo, é um raquítico no Brasil, não teria todo o mesmo contexto que seria o cara nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm esse conceito de sempre ir para a batalha. E o brasileiro, como eu já falei, não tem. Imagina se o Super-Homem tivesse caído no Brasil. Puta que pariu, imagina. Né, algumas peculiaridades regionais seriam curiosas. Dependendo de onde ele caísse. Ia ser o entregador de delivery mais rápido do mundo. Não, se ele caísse em São Paulo, ele ia ser o Superman Workaholic. Se ele caísse em Manaus, como é que seria, Léo? Seria um chefe de indígenas... Se bobear. Se ele caísse no Rio, seria o dono do morro, cara. Dono da boca? É. Se ele caísse no Acre, não ia acontecer nada. Não, se ele caísse no Acre, ele voltava pra Krypton. Ele tava na ilha de Lost. E aí, e como é que funciona também o caso do, dos franchisings, cara. Como é que a gente consegue aplicar a marca dos quadrinhos a outros personagens? A gente falou disso um pouco no cast com o Sidão, né? No cast da Turma da Mônica. Exatamente. Quando tu vai vender um produto, tu quer vincular outro produto com uma marca, acho que o melhor exemplo aqui é o da Turma da Mônica. É que assim, o Maurício de Souza, ele não escolhe qualquer produto para botar a marca Turma da Mônica, né? Se ele escolheu as maçãs, por quê? Porque a maçã passa a ideia de ser um produto mais saudável, e todo o contexto que é esse tipo de produto passa, né? Ele não vai botar uma Turma da Mônica, por exemplo, num McDonald's. Então a marca, ela tem que ver o que, que a marca é. A Turma da Mônica é uma marca que ela passa essa ideia da inocência que tem na criança, então ele não pode vender um produto que não passa essa ideia também. Então tu vai ver fralda, Turma da Mônica, tu vai ver as maçãs, tu vai ver produto que passe essa ideia da inocência. Acho que foi no primeiro que entrevistaram o Sidão no Quadricast. Isso, acho que foi o Luiz que perguntou se a gente ia ver o Hentai da Tina. Não, isso aí foi o Leandro, certeza. Foi o Leandro, com certeza. Foi o Laurentino, então desculpa, foi o Laurentino. E o Sidão falou, nos meios oficiais você nunca vai ver isso, porque Maurício de Souza não vende essa ideia. Não, né? Tem o Hentai da Tina, mas tem aquela gostosona lá na capa da Turma da Mônica Jovem. Tô de olho, hein? O Léo punheteiro. Léo, nosso justiceiro. O capista da Turma da Mônica Jovem, ele capricha. Mas a Turma da Mônica Jovem, ela já vai. Ela pega um mangá que tem a ideia que já tem uma parte da cultura japonesa que tem o fetichismo. Tem essa parte da sensualização das coisas. Então, a capa ser mais sensualizada tá dentro do contexto da Turma da Mônica Jovem. E aí a gente já entrando no nosso próximo assunto, que é a adaptação dos quadrinhos para as outras mídias, né? O quadrinho, ele tem toda uma linguagem particular. Dentro dos quadrinhos a gente tem vários estilos, né? Temos o fumete, ou fumeti, como diz o Vitor, o mangá, a linha clara, né, da Europa, os próprios comics, né, que acabaram se tornando um estilo próprio, né, que seria o referendo aos quadrinhos americanos em todo o seu conceito, o cartoon, todos eles, cada um deles tem uma linguagem específica. Como é que a gente leva isso para as outras mídias? Primeiro, a linguagem dos quadrinhos, né, que se eu, pelo que eu entendi que vocês falaram, também é uma marca, né? Sim. Você lembra que eu falei um pouco mais cedo que a adaptação de um personagem, ela é uma coisa que teoricamente seria simples, mas acaba sendo complicada? Sim, é a maior enrolação da história do podcast. Uhum. Mas é exatamente isso. Quando você vai adaptar para uma outra mídia, se você seguir os conceitos básicos de um personagem, você vai, teoricamente, você está seguindo o caminho para fazer uma boa adaptação. Se você já começar não seguindo isso, daí já complica. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu posso colocar a história do meu TCC, né? Fala aí, então. Então, muito, muito tempo atrás, vários anos atrás, eu inventei uma história sobre um moleque que resolvia sair na porrada com os bandidos. O que é? Dois meses depois, estreou o que é um. Mas estreou no cinema? Tu nem viu isso? Não, estreou no... saiu o gibi. Ah. E daí, né? Era uma merda. Era muito ruim a história, só servia... O teu gibi, não. O que é, né? É. O que é mais ou menos. Não, porque é foda. Daí aquele quadrinho ficou engavetado até o momento que eu precisei me formar. Então eu peguei o treco e eu refiz toda a ideia do quadrinho usando a metodologia de criação de marca, que é o que a gente usa lá no laboratório e na 42, jabá grátis. Não, jabá puro. Grátis não é. E eu consegui adaptar o negócio pra construir um personagem e a ambientação dele. Usando todas as ferramentas na metodologia pra criação de marca, eu cheguei a criação de todo o contexto do personagem e usei a construção de personagem para fazer o posicionamento dele. Então, basicamente, quando eu terminei, eu tinha conseguido me formar, olha que ótimo. Você se formou fazendo quadrinhos. Olha só que ótimo. Você vê, cara, isso é o sonho brasileiro, cara. É você fazer nada e conseguir ser alguém na vida. Pois é. Parabéns, cara. Se é americano, você tem que batalhar em busca da felicidade. Se é brasileiro, não. Você quer que a felicidade caia no seu colo sem fazer nada. Então, basicamente, eu fiz uma história em quadrinho que automaticamente funcionava como uma marca. E uma marca que funcionaria como uma franquia pra uma história em quadrinho. Então, basicamente, eu provei que o Wolverine é uma merda. O filme. Não o personagem. Uma coisa não inviabiliza a outra. Peraí. Peraí, eu acho que eu me perdi nesse meio do caminho. Peraí, onde é que a gente tava falando da criação da marca tal, que você usou a metodologia do brand e tal, de criação da marca nos quadrinhos pra criar uma história em quadrinhos? Aliás, vale a pena divulgar isso, né? Divulgar isso, esse material aqui, se puder, né? Pode. Acho que pode. Vocês já viram meu personagem? A gente mandou naquele negócio do concurso lá. A gente mandou uma proposta de concurso de... Sim, não, mas manda esse material aí, se puder disponibilizar. E a gente tava falando aqui e tal, de construção de marca, de construção do branding pra usar na história em quadrinhos. E aí você falou do Wolverine, cara. E aí eu me perdi. Onde é que o Wolverine entra nessa história? No caso do Wolverine, como a gente tava falando lá com o Coringa no começo, né? Ele é muito... O Wolverine é muito aberto, né? Volta pro quadro. Ui! Opa! Então, como existe muita possibilidade de enfiar merda no personagem, né? Escatologia, literalmente. Ele é muito fácil você fazer adaptação ruim, porque as características básicas podem ser enfraquecidas por outras coisas, como foi o caso do filme do Wolverine, onde eles fizeram o desfile de mutantes lá e esqueceram de algumas ideias básicas. Mas aí, vamos... Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Você acha que pro Wolverine ter dado aquela origem dele, né, que tem o nome bem original de origem, enfraqueceu o Wolverine? Digamos, naquele, como marca? Naquele contexto, um pouco. Como marca? Ele tentou atingir um outro público, sem se importar tanto com o público que já existia. Agora, vamos fazer uma rápida pesquisa aqui entre os nerds presentes. Luiz, o que você acha? Origem, agregou ou desagregou? Para o quadrinho ou o filme? Quadrinho, primeiro. Acho assim, acho até como o Paulo falou, é uma origem dele, é uma versão que... Não, não é versão, é o canon. O assim, mas, é canon. Não, mas é como a gente falou, é muito aberto, a própria história do Wolverine é muito aberta, a cronologia. Então é aquela coisa, o cara cria uma origem, daqui a pouco tempo o cara vai criar uma outra origem que pode ser num tempo anterior, num tempo seguinte, sem determinar, porque ali não tem um tempo muito determinado, né? É século XIX ali, pô. Sim, mas é, como a gente sabe que o Wolverine tem muito tempo de vida, a gente não sabe se o cara vai criar alguma coisa do século XIX anterior, século XIX mais pra frente. Século XIX anterior, velho, tem dois. Entendeu, né? No começo do século XIX, no fim do século XIX, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que até agregou, mas é aquela coisa, não criou uma coisa assim que posso dizer, a origem dele é definitiva, é essa aqui. É como, diferentemente do caso do Batman, que todo mundo sabe a origem dele, que por mais que se tente contar de forma diferente, nunca vai mudar a essência, é sempre a mesma. Agora, do Wolverine, é isso. Não, acho que não se criou ainda essa essência do personagem de dizer, não, a origem dele é essa, ele se tornou um herói assim, ele começou a ter os poderes assim, sabe? É que também tem que entender uma coisa, que esse quadrinho Wolverine, a origem, né? Na verdade, ele é a origem do Logan, né? A origem do Wolverine é o quadrinho Arma X, né? Que é quando vão enfiar o adamantio lá dentro dele. Ferro nele. Vou meter o ferro nele. Léo, e aí, o que você acha? Cara, assim, o Wolverine, por ser tão antigo, digamos, né? Todo mundo já considera que ele é antigo por causa do fator de cura, e essa história origem veio confirmar, né? Cara, tem tanta coisa na história dele que eu acho que agregou, na verdade, porque é a origem, digamos, como o Walter falou, do Logan, né? Mas ele tem tanta história depois e tanto buraco nessa história, né? Que não dificulta tanto outras histórias dele, outras origens, porque mostrou ele jovem, bem jovem, mas não mostrou, digamos, como ele entrou, sei lá, pra Segunda Guerra pra lutar ao lado do Capitão América, não mostrou exatamente como ele foi parar naquele, digamos, foi parar na Arma X lá, né? Antes, mostra quando ele é transformado, mas o que ele fazia antes. O que ele fez depois também é meio nublado. Tem algumas histórias que mostram, outras não. Então, acho que tem tanta coisa pra explorar que agregou. Mas, ao mesmo tempo, concordo que a história tem tantos buracos, né, que não tem aquele conceito finalizado, como Batman, Superman. Você sabe exatamente quem é o personagem. O Wolverine é um baixinho, mal encarado, raivoso, mas a essência do personagem... personagem é complicado ainda. Eu sempre considerei o Wolverine que nem o Homem Sem Nome, né, do Clint Eastwood, né, tipo aquele filme de samurai antigo, que o samurai vem do nada, sabe que ele é um samurai foda, resolve o negócio e vai embora. Tu não fica necessariamente sabendo a origem do cara, entendeu? O Wolverine tem tantas origens que ele já foi até samurai, ele já foi agente secreto. Ele já foi o moleque assustado lá no Origem, entendeu? Ele não, tem uma essência. Ele é tudo. Tudo que você quiser contar com o Wolverine, você pode contar. O caso do Homem Sem Nome lá, do Clint Eastwood, é o seguinte, né? O cara tá lá, aparece nos filmes, cata o saco de dinheiro, vai embora e nunca mais aparece. O Wolverine, o povo adora ele, então vamos chamar o Wolverine pra tudo. É, mas o que eu acho complicado quanto à origem do Wolverine nos quadrinhos é que o Wolverine tinha um conceito que é o que, de um, que podemos dizer que é o mesmo que tinha no Coringa, que ninguém contava a origem do Coringa porque cada um contava de uma maneira diferente. O próprio Alan Moore faz isso no A Piada Mortal, que ele conta algumas vezes a história de formas diferentes, né, de como ele surgiu. E o Wolverine tem isso através dos implantes de memória. Então assim, ninguém queria saber, pelo menos o que eu pelo menos não queria saber o que tinha antes do Arma X. Não me importa. Me importa como é que surgiu toda a ideia do Arma X com os implantes de memória e tornando ele o Wolverine que ele é hoje. Né? O problema foi quando... Não, então aquela história do século XIX é a origem dele e vamos botar isso de qualquer jeito na cronologia, que fizeram ele se lembrar dessa porcaria. É canon, cara. É... Aí a minha opinião, meus 2 centavos. É uma história que, ao meu ver, ajudou a, na verdade, a suavizar o Wolverine, cara. Porque à medida que ele foi ficando popular, a personalidade dele mudou. Eu acho que o filme reflete isso um pouco também. No filme, você não encontra o Wolverine dos quadrinhos. Ele é um galã, né? Ele é um líder. Coisa que o Wolverine se tornou nos quadrinhos depois da popularização dele. Muitos anos depois, né? E muitos anos depois. Se você pegar lá o Wolverine, lá daquele grupo que foi resgatar os X-Men originais, né? Sim. Ele não tem nada a ver com o Wolverine de hoje, né? Ele era quase um monstrinho que ficava num canto assim, que a Jean Grey passou perto e ele assoviou. É. Você vê lá os desenhos, o Wolverine era, cara, um bicho muito feio. Então ele... Até por causa do cinema, né, suavizou ainda mais o que já estava sendo feito com o personagem. Sim. Mas você pega o X-Men 1 e X-Men 2, a essência do Wolverine ainda tá lá. Aquele cara, mesmo sendo galã, ele ainda era um cara mais carrancudo. Agora, quando chega X-Men 3, que ele simplesmente baixa o Ciclope nele... Né, ele troca assim, de alma com o Ciclope. Né? Daí que é uma coisa muda de figura. Daí é o problema da adaptação para outra mídia que a gente tava falando. Né? Eles pegaram um personagem que era de um jeito e transformaram em outra coisa completamente diferente, porque eles não conseguiram seguir a essência do personagem. E aí chegamos ao filme do Wolverine, né, em si. Sim. É, que é o X-Men Origins. Eu paguei R$6 pra ver esse negócio. Eu não vi. Cara, eu vi isso no cinema, eu vi isso na TV e comprei o DVD a R$5. Americano. Comprei, né? Ganhei, né? O início do filme é legal, né? Dá uma esperança, cara, né? O início do filme é muito bom, cara. Aquela sequência dos créditos que ele vai, ele e o Dente de Sabre no decorrer do tempo. Até o Dente de Sabre gordinho não atrapalhou o filme, cara. É muito melhor caracterizado do que o Homem-Leão do X-Men 1. E aí, assim, aquele começo do filme é muito bom, cara. Porque assim, o Deadpool ele foi tão ruim, ele foi tão mal adaptado que eu acho que isso traumatizou a galera, né? Eu não sei o que foi pior, o Deadpool ou o Xavier pacificado no final. Ah, sim. O Ciclope de venda pra não ver o Wolverine também conta. E aí assim, E outra, né? A marca Wolverine mudou, né? Hoje você tem esse Wolverine, um cara heróico. É um cara marrentão. Vamos pensar que o Wolverine seria muito próximo do Romário hoje, né? O Romário que era um jogador problema, tá? Hoje o Romário tá pagando de herói, deputado. Tá vendo? Esse é um problema do Wolverine, ó. Ele já foi descrito como Romário, já foi descrito como pedreiro. Ninguém chega a um consenso sobre quem que é o cara de fato. E é muito engraçado, né? Porque o Wolverine é um cara tipo, que faz as coisas do jeito dele, né? Digamos que o Wolverine tá caminhando pro lado do Batman, assim, não vai, nunca vai virar um Batman. Nunca será. Ele tá se tornando cada vez menos sombrio, né? Digamos assim. O Batman usava arma, matava e foi caminhando pro lado heróico, mas não totalmente, ficando meio oposto ao Superman. O Wolverine tá indo pra esse lado um pouco. Agora imagina ele barrigudo e sorridente. Será que um dia a gente vai ter uma série do Wolverine de sobrancelha em cima da máscara? Cara, dançando não tá meio... Longe, não. Eu só gostaria de visualizar isso. Wolverine como Adam West como Wolverine. Isso ia ser muito excelente. Burt Ward como Jubileu. Se algum fã quiser fazer uma montagem aí pra gente, por favor. Nossa, caraca, que coisa linda, meu Deus. Olha, naquela série Terra X tem um Wolverine muito parecido com o Adam West. Não, o Wolverine é white trash pra caraco, velho. Mas quem seria o Adam West de hoje? Puta. Olha, na quadrinha cara, tem um monte, hein. Verdade. Verdade. Cara, o... Cara, fugiu o nome dele agora. O que fez o Pete dos Caça-Fantasmas? O Bill Murray? Bill Murray, cara. Bill Murray como Wolverine. Isso ia ser bom, isso ia ser excelente. Isso ia ser excelente, cara. Meu Deus do céu. O Bill Murray como Wolverine e o aquele cara que fez o Jim do American Pie como Robin, como filho. sabe que o nosso orientador lá do laboratório, né, que é o orientador do Walter, foi meu orientador no TCC, ele tem o logotipo do Wolverine tatuado no braço. No braço? No braço. E ele tem um coiote dos Looney Tunes na perna. O que é o logotipo do Wolverine? Ah, logo, pô. O escritinho em cima da revista, Wolverine. A capa da Wolverine? Ah, tá. Aquilo. É, e é só essas tatuagens que a gente sabe. É, você não sabe se tem uma mulher gato, né, em outra parte do corpo. Eu tinha um chefe... Prefiro não saber. Eu tinha um chefe que era carioca, que ele tatuou o Taz na virilha. Puta. Ok. Então, assim, é na virilha. Quer dizer, ele começava na virilha. Como é que você sabe? Você viu ele? Não, teve festa da empresa e o cara ficou sem camisa e você viu o Taz. Aí o... Não, você não viu o Taz, né? Você viu só o rodopio do Taz. Não. A metade do Taz, cara. O muito engraçado é que uma colega de trabalho falou: pô, bonita a sua tatuagem do Piu-Piu. Eu acho que eu vi um gatinho. De tão bem tatuado que tava. E aí, vamos falar de casos de adaptações que funcionaram, levar a marca de uma mídia pra outra, e as que não funcionaram. Vocês têm fácil aí na memória aí, cada um? Batman do Bruce Timm. O Batman do Bruce Timm acho que definiu, né? Sim. O Batman pro século XXI, né, cara? É, o Superman dessa Animated também, ele foi bem fiel, né? É, o Superman Animated, cara, ele já tava naquele processo de transformação, né? Porque o próprio traço já era mais orientalizado. Sim. Mas eu, pra mim, é a minha versão favorita do Superman até hoje. O Superman do filme lá de 78, digamos, não é um caso de mais sucesso, porque eu acho que é o que estourou mais, assim. O Superman sempre foi muito conhecido, mas digamos que no mundo hoje ele é mais conhecido pelo filme lá, com Christopher Reeve. Mais conhecido pela musiquinha, né? É, mas é, o filme do Superman, cara, com o Christopher Reeve, eu acho que ele suplantou a imagem que todo mundo tinha do Superman, cara. É uma imagem é muito forte, cara. A música é muito forte. O Christopher Reeve é muito forte, porque ele, como a vida dele, né, particular, acho que se mesclou ali a mitologia do Superman. E foi o primeiro filme de super-herói, né? Vamos dizer assim. Isso. Né? É, a própria propaganda era: você vai ver que um homem pode voar. Ah, é o primeiro filme moderno, né? Teve aqueles filmecos lá da década de 40, 50. Do George Reeves. Sempre os filmes influenciaram os quadrinhos, né? Acontece o contrário, mas eu acho que nenhum supera esse mesmo. O Superman, depois disso, foi muito influenciado pelo filme. Eu acho que até hoje é o melhor filme dos quadrinhos, assim, tipo... Sim, o próprio Superman Retorno, ele tenta fazer o Superman 1 de novo, né? E foi o que deu errado pro filme. Mas, a época errada, talvez. Uma coisa que ficou meio traumatizante pra mim, pessoalmente, assim... em relação ao filme do Christopher Reeve, né, é que, não sei, vocês não vão lembrar, mas tinha uma série que passava na TV Cultura, que era Contos de Fada, e o Christopher Reeve era o príncipe encantado da Bela Adormecida. Jesus, velho. Então, e isso foi posterior ao Super-Homem, inclusive. Isso foi muito traumatizante na minha infância, viu, Super-Homem, príncipe encantado? Ah, mas o arquétipo é o mesmo, né, para pensar a fundo assim. Tá aí uma boa tese de mestrado, hein? É, dois outros que deram muito certo de adaptação também é Sin City e 300, né? Pô, Sin City e 300 são... É praticamente você usar o quadrinho como storyboard, né? Exatamente. E assim, as características dos personagens, nada muda, sabe? Tá exatamente igual. Digamos que são os filmes mais fiéis que tem. O 300, eu vou até arriscar aqui... tomar uma pedrada, eu acho que o filme é melhor que os quadrinhos. Porque eu vou dizer uma eles coisa. Eles são de tanga. É mais empolgante. É porque eles são de tanga, não tão pelado, né? Esse é o primeiro motivo. O filme é mais empolgante, com certeza, não. Do que os quadrinhos. Um motivo é o seguinte, eu acho que o Zack Snyder, ele conseguiu ver algum... Ele vê poder em algumas cenas que o Frank Miller escreveu na minissérie, mas não deu tanta atenção. Sim, com certeza. Por exemplo, o Desesparta. Sim. É, porque no quadrinho não tem tanto destaque, mas no filme é empolgante. Você tá dando chute com o cara lá, virou icônico. É, o filme tem muitas, entre aspas, splash pages, né? Que os quadrinhos de super-herói tem e o quadrinho do 300 não tem. Tem muitas cenas marcantes, frases de efeitos, né? As splash pages seriam mais ou menos as cenas de bullet time, né? Sim. Câmera lenta. Uhum. Sim, as grandes lutas, a hora que ele chama os guerreiros pra luta. Então, é algo que não tem nos quadrinhos. Os quadrinhos são bem morosos e tal. Eu gosto muito, mas não tem essa empolgação que tem no filme. Ah, não, até tem, cara. Tudo que tem no filme tem nos quadrinhos, só que... O ritmo fica um pouco diferente, né? O ritmo é diferente. É porque o quadrinho de 300, ele segue a ideia de ser uma história em quadrinhos, né? Ele não tenta pegar aquela ideia de transformar em quadrinhos cinematográficos. Widescreen comics, né? Né? E o filme, ele não vai pegar a linguagem dos quadrinhos, ele pegou a linguagem de cinema mesmo. Por isso que a gente fala, ele é a melhor adaptação, isso. Ele soube adaptar, inclusive, na forma de linguagem que ele tem. Eu acho que o Sin City também é uma ótima adaptação, mas sim, os quadrinhos já têm o mesmo ritmo que o filme. É, até eu acho que o próprio clima, né? O clima no ar ajuda isso, nisso, né? Exatamente. É que não é um clima que é alienígena ao telespectador, né? A gente já tem uma certa experiência com filmes no ar, né? Sim. Mas hoje em dia tem muita resistência, né? Uma tia da Nikita tinha uma locadora na época do... Saiu, né, o DVD do Sin City. E muita gente não queria alugar o filme porque é preto e branco. Pamonhas. Pamonha de Piracicaba, pamonha. A tia da Nikita gostou do Sin City e ela, digamos, vendia o filme, né? Falava, não, é preto e branco, mas é legal, você vai gostar. Você tem um pouco de vermelho, né? Amarelo, bastante amarelo, mora. Mas a adaptação foi sensacional. Por outro lado, vermelho, preto, branco, vermelho, o nosso amigo, caramba, fugiu o nome agora, Spirit. Ah, Spirit. Spirit não foi tão legal assim. É que, cara, o Spirit é, na verdade, se o Spirit nascesse em Sin City, seria aquilo. É, não foi boa a adaptação, né? É, adaptação, porque, assim... É um Spirit mais, tipo, massa velho, digamos assim. O Spirit não é isso. É, eles quiseram inserir o Spirit no mesmo ritmo, no mesmo estilo do Sin City. Não tem nada a ver o personagem. O Frank Miller, ele é o apontado até pelo Will Eisner como o seu, digamos, pupilo, né? Coitado do Eisner. É, então, tipo assim. Eu acho que foi isso que pirou o Frank Miller, cara. Imagina, o Will Eisner vira pra tu e fala: você será o meu sucessor. Eu também ia pirar na batatinha, velho. E o Miller, nas entrevistas, ele deixa bem claro que ele não quer fazer o Spirit do Will Eisner, né? Ele quer fazer o Spirit do Frank Miller. Exato, e é que ele é o Spirit do Frank Miller, cara. Aquilo grita Frank Miller. Por que ele não foi fazer um quadrinho? Que daí, dali a pouco, todo mundo esquecia. Não, sei lá, chamava de encosto. Fazia lá a versão dele, cara. Foi aí que ele se ferrou, cara. Porque os fãs do Spirit não reconheceram o personagem e ele também não angariou os fãs do Sin City. Quem foi ver Spirit queria ver o Spirit do Will Eisner. Queria ver aquele personagem clássico que foi feito daquela maneira. Sim. Ou queria ver um Sin City, porque muita gente não conhecia o personagem Spirit, mas sabia, é o mesmo cara do Sin City. Então eu vou ver porque eu gostei de Sin City. Nenhum dos dois públicos gostaram, né? Mas eu vi, cara, o Spirit anos depois do lançamento dele. Tipo, é um filme que eu não fui ver no cinema. Ninguém foi ver no cinema. O problema é, cara. Aqui não saiu, nem fui. Pra você ter uma ideia, foi o primeiro filme que eu vi no Netflix. Pra você ter uma ideia como é que eu demorei pra ver Spirit. Foi os 14,99 mais mal pagos que você vida. Aí a gente assim, e eu vi, cara, eu falei assim, porra, tá todo mundo reclamando disso, não é tão ruim quanto falam. Eu tava com a expectativa tão lá no pé, que quando eu vi, eu falei, porra, até que é divertidinho, assim, e o estilo dele é legal, assim, o, né, a fotografia e tal, o ritmo. Você a Scarlett Johansson. Mas ele podia ter colocado um All-Star no começo, né? All-Star Spirit, daí ia ser aceitável. Porra, eu acho muito massa velho All-Star Batman, cara. Cara, é legal pra caralho, velho. Cara, é tão over the top que é legal, cara. Eu fico imaginando o Batman falando, gritando sempre. Cheirado, sabe? Tipo, doido. Não, imitando o Clint Eastwood, inclusive. Cara, é o Miller avacalhando com ele mesmo, cara. Exato. Eu sou the goddamn Batman. Are you dense? Are you retarded? I'm the goddamn Batman. E aí a gente chega também naqueles momentos que a coisa não foi tão bem assim, né? É, algum exemplo aí de... Não vamos falar da qualidade do material, e sim como na adaptação da marca do personagem. Cara, a essência do personagem. Há muitos anos atrás, por diversos motivos, eu tinha que acordar às 4 horas da manhã. E passava a reprise de Birds of Prey no TV a cabo, né? Eu acho que só eu assistia aquele negócio. Cara, eu via por causa da Bárbara Gordon. Pronto, falei. E daí tinha aquele negócio, né? Foi a mesma época que começou Smallville, né? E um durou até o... Chega. Ainda existe, né? Ainda existe, só que em quadrinhos agora, né? Tá lá o Daniel HDR desenhando Smallville, pô. Season 11. Eu não passei da segunda, confesso. Eu vi até um pouco da quarta. Cara, eu vou te falar que assim, o Smallville é típico caso, tipo, ideia muito boa, execução not so well, entendeu? É que durou tempo demais pra ser as aventuras do Superboy, né? Exato, né, cara? Assim, o cara tem a minha idade hoje, praticamente, né? O Clark, né? O Clark, 40 anos ainda tá Smallville, porra. Não, mas é muito engraçado porque, assim, se o seriado tivesse durado, acho que uns 3 a 5 anos, tava de ótimo tamanho. Sim. Passou dali, velho, já era, aí desandou. Aí quiseram colocar outros personagens da DC pra fazer laboratório. Virou Malhação da Liga da Justiça, né? Malhação. Sei lá, cara, aí zoou o barraco, assim. A ideia básica era, tipo, 5 temporadas, cara, inseriu ótimos conceitos, ótimos personagens. Pô, Lionel Luthor resolvia de uma vez por todas aquele problema do Lex Luthor cientista, Lex Luthor criminoso. Cara, o Lex Luthor das primeiras temporadas, pelo menos das que eu vi, tava muito bom, né? É. Mas o problema é que todo o contexto em si começou a cagar. É, e assim, e a própria personagem da Chloe, pra você não ter a Lois, você tem uma plasticha ali, mas que funciona, né? A própria reposição do Pete Ross tava legal, foi uma adaptação boa. Só que, cara, acabou se perdendo, né? E já que tá falando do Pete Ross, da adaptação dele, tem uma adaptação muito similar no filme do Demolidor, né? Com o Rei do Crime. Eu acho o Negão. Eu acho que não tinha nenhum cara daquele tamanho. Dá pra achar um cara daquele tamanho? Tem. Eu conheço gente desse tamanho. Branco, assim, tipo, skinhead. Tem o Walter, pô. Exatamente. Mas o Walter não cabe no enquadramento da câmera, cara. É. Ah, 2 quilômetros de distância. Mas daí assim, o filme Demolidor é uma merda. Mas o rei do crime... Você viu o corte do diretor? Não, não vi. O corte do diretor faz uma diferença gritante. Mas o rei do crime, no filme, no pouco que ele aparece, cara, ele não deixa a desejar, sabe? Ele, pra mim, ele... Ah, a única vez, ok, é o rei do crime preto. E daí? Não me incomoda em nenhum momento. Isso. Me incomoda muitas outras coisas do filme que não é isso. Me incomoda muito mais a Electra, pronto, falei. Vou sair de viadão, o Negão não me incomoda, me incomoda a Electra. Puta que pariu. Isso é uma bichona! O próprio Ben Affleck incomoda muito mais, né? Cara, coisas que não incomodam no filme Demolidor, os vilões, cara, os vilões são muito bem feitos. Sim. Entendeu? Tanto o Rei do Crime quanto o Mercenário. Mercenário é muito bom, cara. É melhor até que o dos quadrinhos, se você for parar pra analisar bem. Mas o, cara, Electro, Demolidor, o Fogg também é muito bom, né? Quem diria que o Fogg ia ser diretor do Homem de Ferro, hein? E aquelas abominações, né? Tipo, aço. Ah, Electra. Pois é, né? Cara, eu vi isso. Cara, eu achei sensacional, que eu ficava pensando, peraí, a Oráculo não é do Batman? Cara, o Shaquille O'Neal como aço, cara, foi muito bizarro. Cara, aquela armadura dele, onde ele usa, como é que é? O capacete, ele não usa uma máscara, né? Ele usa tipo aquela tiarinha dos Cavaleiros dos Zodíacos. É, cara. Cara, era tudo emborrachado, era muito bizarro. Ai, anos 90. Eita, nós, né? O cara, super fã disso, né, do Superman, sempre quis fazer algo relacionado a fazer esse filme. Mas o Aço, cara, como personagem derivado, ele não funcionaria sozinho num filme, né? Pelo menos não inicialmente. Não relacionado ao Superman, né? Mas seria poderia ser assim, um filme de cosplay do Homem de Ferro. É a mesma coisa aquela história, como seria o Super-Homem se caísse no Brasil? É como seria o Homem de Ferro pobre na favela, né? O cara pegou entulho e criou uma armadura, beleza? É, ele era um SWAT Cat. É o SWAT Cat, olha só. É verdade, SWAT Cat. O Aço é o único cientista brilhante que tava trabalhando numa obra, né, cara? Quando o Super-Homem salvou ele. É verdade, né, cara? O cara era pedreiro. Era pedreiro, mas era cientista brilhante, depois até participou da Liga da Justiça. Mas isso foi meio que explicado nos quadrinhos, né? Ele tava fugindo. Ele tava com fugitivo, é. Ele tava fugindo. Tanto que ele mudou o nome dele. Ele trocou de John Henry Irons pra Henry Johnson. Cara, tá aqui os pra viver. E anos 90, se bem que eu gosto da morte do Superman, cara. Eu gosto dessa fase. É legal. Eu gosto. É legal. Então, ficou chato quando o Superman voltou, cara. Isso, pra um fã de Superman, é meio chato de falar. Né, que os caras não sabiam o que fazer depois. Voltou o Superman, e agora? Eu não sei, Bota ele de manda e diz que resolve. Bota ele de manda e diz que resolve. Ó, o Márcio gostou, hein? É. Pronto, falei. É que, assim, na verdade, todo careca gosta, né, do Superman de Mullet, né? Lembrando mais um exemplo aí ruim, acho que, talvez, mesmo o caso do Paulo, acho que só eu que assisti essa porra. Alguém lembra do seriado Witchblade? A Nikita assistiu essa porra. Chama a Nikita. Com certeza. Que era o piloto. Ela tentou assistir, ela não conseguiu, de tão ruim que o negócio era. Eu vi o piloto, cara, o filme lançado, eu vi aquilo. Eu vi também. Tentei ver, não consegui terminar, não. Nossa senhora, que coisa ruim. Ah, querem uma outra coisa bizarra, então? O filme da Liga da Justiça Internacional. É verdade. Era excelente. O piloto. No sentido errado. Cara, não, mas tem coisa que fica tão ruim que dá a volta e fica bom. Era cult, né? Olha, tem uma história engraçada aí relacionada a esse filme, cara. Meu primeiro encontro com a Nikita, primeiro encontro já namorados, né? Eu levei ela na casa da minha tia e a gente ficou assistindo esse filme da Liga da Justiça. Parabéns, hein? Mesmo assim vocês casaram. Mesmo assim. O amor vence qualquer coisa, né, gente? Você é nerd que quer... Quer comprovar se seu amor é verdadeiro, leve sua mulher pra assistir a Liga da Justiça. Cara, tem um outro exemplo de que não funciona. Eu acredito que não funcionou, não chega a ser bizarro, mas é aquele desenho dos Teen Titans. Se eu não me engano, no Quadrincast 4, uma leitura de e-mail, teve uma menina que tava reclamando que ela conhecia a Estelar do desenho, e quando ela foi ler no gibi. Opa! Não deu muito certo, porque a Estelar do gibi era muito safadinha. Esse foi um caso dos Estados Unidos, na verdade, isso, que a gente leu, né? Que uma garota foi ler as histórias dos Titãs aí. Na verdade, não é dos Titãs, né? Dos Renegados. Red Hood and the Outlaws. Isso, dos Novos 52, que a Estelar é uma mulher dada, né? E ela não gostou dessa diferença aí pro desenho. Afinal, ela tinha 12 anos, né? Pois é. Mas daí, assim... Que ela tava lendo essa história com 12 anos, né? Mas aí que tá. Eu acho que o erro não foi nem da guria, tá? O erro foi da DC em tratar o personagem de uma forma completamente diferente do que ela era nos quadrinhos. O erro foi do pai da guria dar uma revista censura de 16 anos uma garota de 12. Mas porque ela conhecia o personagem do desenho animado que não tinha nada a ver. A personagem no desenho animado ela é completamente diferente, sabe? Mas se você pega a essência da personagem Estelar, desde que ela surgiu lá nos Novos Titãs do Wolfman e do Pérez, ela já tem essa ideia de ser safadinha. Tem uma sensualização, né? Exatamente. Tá? E no desenho ela não tinha. Eles infantilizaram muito a personagem. E curioso, foi só ela, né? Porque os outros personagens conseguiram manter essas características, né? Não, mas o desenho é muito infantil. Exatamente. Uhum. Não, mas mesmo você pegando desenho infantil, você consegue manter as características do personagem. Cara, pega os... Como é que é? Os Tiny Titans. Ou Superman Adventure Family, que é o... Os gibis infantis da DC. Não precisa ir muito longe, não. Vamos ficar no desenho. Pega aí o Batman do Bruce Timm. E sim. The Brave and the Bold. The Brave and the Bold eu acho legal pra caralho. Não, mas é completamente diferente. Sim, é completamente diferente. Ele, e tu vê que é um Batman, ele é um Batman inspirado no Batman Adam West, mas é um Batman porradeiro. Ele não é aquela coisa comédia, sabe? É um Batman que é, ele é canastrão, mas ele é sério, sim, né? Exatamente. Ele é sério, ele não se faz autopiada que nem faz o Adam West. Eu tenho uma situação semelhante com essa menina. Opa. Aconteceu em... Você chegou pra Estelar também? Não. Foi ao contrário, na verdade. 89. Eu tinha 3 anos de idade. Caraca, isso é boa memória, hein, mano? E eu ganhei meu primeiro gibi do Batman. Por quê? Porque eu assistia os Super Amigos todo dia na televisão. E daí me deram o gibi do Batman. A história era o seguinte, o... Charada estava tentando invocar um demônio, então ele estava fazendo diversos rituais de magia negra na cidade inteira, e a revista começava com o Batman fazendo uma traqueotomia numa criança usando uma faca de açougueiro. Porra, que revista é essa, mano? Como é que chamava? Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas. Era... É do Charada, que Charada... Batman, acho que... formato americano, não lembro qual o número agora. Não é que vinha junto com a história do Flash? Cara, o Charada, ele acha que ele tá fazendo um ritual do demônio, cara. Ei, não é o junto, vem junto com a história do Flash? Não, era não? Só do Batman essa daí. Ah, tá. É, o Batman abriu o formato americano. Eu tenho essa coleção. É muito boa, inclusive. A história do Alan Grant e tal, é mais denso. Cara, não é um negócio. Não é um quadrinho que eu recomendaria pra uma criança. Eu tinha 3 anos, inclusive. Não, aí a gente vê dois casos de adaptações que mudaram completamente os personagens, pelo menos o sentido, assim, ficaram infantilizados, né? Teen Titans e Super Amigos, mas os dois fizeram muito sucesso comercialmente. Sim. Mas mudaram bastante os personagens. É, o Batman não muda muito porque ele já tinha a série do Adam West que tinha essa coisa mais galhofa, né? Então o Batman ele teve duas caracterizações que dá pra seguir essas duas linhas numa boa, infelizmente. É, os Teen Titans não tinha isso. Os Teen Titans, na verdade, não tinha linha nenhuma, né? Porque eu acho que os personagens ficaram conhecidos do grande público pelo Teen Titans Go, né? Sim. E não tinha muita relação com o universo DC no geral, né? Não. Eles eram um bando de moleque que moravam num apartamento gigante em forma de T. Não tinha origem, o Robin era o Robin, pronto, não existia um Batman na história. Eles deram uma elaborada, mas não era necessário. Eram só aqueles moleques, pronto. Na verdade, o Robin, todo mundo conhece, né? Sim. O Robin, ninguém precisa apresentar o Robin mais. É o namorado do Batman. Exato. era um clima mais Justiça Jovem do que Novos Titãs mesmo. Né? No entanto, o desenho do Justiça Jovem, eles não contam origem, nada, junta todo mundo e o negócio funciona, né? E ele tá mais parecido com os Novos Titãs do Wolfman e do Pérez Eles inverteram, né? O Teen Titans pega muito mais a Justiça Jovem dos quadrinhos e o desenho da Justiça Jovem pega muito mais os Novos Titãs dos quadrinhos. É. Curioso. É, outras adaptações, assim, rapidinho, que me lembrei agora que são muito boas, é as do Sérgio Aragonés, né? O Massacre a Marvel e o Destroyer DC. Cara, é impressionante como o Sérgio Aragonés ele consegue captar a alma de cada personagem e imprimir ali, cara. Sim. O Vou Abandonar o Quarteto Fantástico, eu uso até hoje. É clássico. Eu vou abandonar até hoje isso. A gente vê muito isso, né? É, bastante. Mas a ideia também da Mulher Maravilha lá, eu vou amarrar você e não sei mais o que ele. Opa, pode me amarrar à vontade. Não, o melhor disso é eu sou o garoto do déjà vu, eu tenho o poder de fazer as coisas acontecerem repetidamente. Ah, você não presta, sai daqui. Eu sou o garoto do déjà vu. Então, assim, ele consegue pegar muito bem esses personagens e fazer de forma humorística as histórias deles. Eu acho que, nossa, melhores adaptações que eu já vi, assim, quadrinhos. É, cara, eu acho que o humorista, ele pra fazer a paródia, ele tem que entender, né, o que ele Sim. tá zoando, né? Então, esses caras, eles conseguem captar a essência do negócio. Bom, galera, é isso. É, a gente que fala um pouquinho aí da marca do simbolismo dos quadrinhos, eu acho que a gente pode resumir isso. É, falar da essência, de como isso pode ser adaptado para as várias mídias, os personagens, pra gente entender um pouquinho como é que funciona. É, eu queria agradecer muito a presença do Paulo e do Walter também, né? Porque já é nosso membro, mas também é da 42. E, por favor, crianças, façam o jabá de vocês aí. Então, estamos aqui, a gente a gente falou bem brevemente sobre marca, assim, se você for pesquisar, tem muito mais coisa. Quiser entrar em contato com a gente para saber mais, a gente está à disposição sempre. Ela tá no link lá dos parceiros do Quadrincast, inclusive. Exatamente. Qualquer coisa, então, fala aqui de novo, facebook.com/42brandstudio. Estamos tentando atualizar constantemente a página, colocar matérias sobre marcas, rebrands de marcas famosas, tudo mais. E quem tiver interesse em fazer algum trabalho com a gente, ver orçamento, também estamos à disposição, principalmente para essas pessoas, né? Procurem a gente e a gente vai conversar. Então, se você tem uma empresa aí que está precisando dar uma turbinada aí na marca, e não estou falando aí de fazer logotipo apenas, trocar aquela entrada da sua loja, não estou falando disso, estou falando de realmente reposicionar a sua marca no mercado, você já sabe quem você pode procurar. Né? Queria agradecer também aos parceiros do crime, Léo Spy e Luiz Garavello. Opa. Por estarem aí com a gente gravando até agora, até tarde. Ambos estão hoje solteiros, porque a gravação foi um pouco longe demais hoje. Sim, fiquei solteiro à noite porque a mulher já dormiu. Exato, entendeu? Tipo, o podcaster, ele tem uma vida sexual que você sabe, quando ele tá gravando, acabou. Não tem. E tem quadrincaster aí falando que quando casar, né, ia ter mais tempo, mas tudo bem. Quadrincaster tem que escolher entre sexo ou gravação, né? Aí o cara fez a escolha dos fracos, né? Cara, ainda bem que eu fui convidado, né? É verdade. Então é isso, pessoal. Ficamos aí com mais um programa. Se você quiser comentar mais alguma coisa sobre o tema, sobre marca, sobre a adaptação que você achou que foi fiel ao personagem, se é um conceito que você acha uma mudança, a gente falou aqui algumas coisas que a gente não falou, por favor, use aí o nosso comentário aí embaixo do post. Se você está no feed, saia do feed e comente. Você pode usar o nosso novo Twitter, que nós também fizemos um rebranding. Nosso Twitter agora é o @quadrim. Não se esqueça, o @quadrim. Ou você pode também procurar na gente no Facebook, que é o facebook.com/quadrincast, que esse a gente não conseguiu mudar ainda, maldito Mark Zuckerberg. E também o sistema de comentários do quadrim.com.br. Pra você que fica, a minha pica, pra quem vai, é do meu pai. Então, tchau. Só um minuto que eu acho que a minha comida chegou. Já venho aí. Rapaz. Falou que mora no Rio de Janeiro. Eu acho que o Luiz morreu, cara. Eu falei pro Luiz botar no mudo, ele morreu. Ou ele saiu da conversa. Não, tô aqui. Tô no mudo mesmo. O Luiz tem essa tática. Ele bota no mudo, vai jantar, tipo... Caralho! Cara, não deu tiro, cara. Deu uma bazucada nele. Olha lá, Paulo. Pera que eu tô comendo. Tá com a boca cheia. Esse podcast vai ser o que mais vai ter, tipo, erro de gravação. Tá garantido, pelo menos. Não, o Walter é foda, né? Ele pensou assim: não vou responder essa, não. Vai lá, Paulo. Vai lá, você. Vai daí, Paulo. Então, parabéns pro Éder. We are the champions, my friend. Você sabe que tudo isso aí vai sair da edição, né? Enfim, então. Mais alguma coisa a declarar, senhores? Não vamos falar de Arrow pra aproveitar o hype e ganhar dinheiro em cima? Cara, o Quadrincast, ele assumiu uma política não velada de ignorar Arrow, por considerar um Arrow.